Tudo pronto, senhoras? Sérgio, é coveiro mesmo, é isso? Isso, pode falar. Que coisa mais mórbida, cara. Coveiro, rapaz. Por que coveiro, cara? Isso aí vocês vão ter que pesquisar. De imediato não dá pra explicar, né? É bem complicado. Isso aí é um mistério transcendental que o surfista prateado vai varar o cosmos à procura dessa resposta. Varar em outro, em mim não, cara. Seja o que Deus quiser. Ver. Vamos dar a homenagem que o Stan Lee merece, ou seja... Meia hora de episódio. É, vamos foder tudo. Baixou o sapo nele de novo, fudeu. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vou arranjar o que fazer da vida, né? Meu nome é Stan Lee. Eu sou co-criador de um universo de super-heróis cada vez maior, incluindo o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e o Incrível Hulk. Super-humanos estão por aí. Prepare-se para conhecê-los. É isso aí, pessoal! Começando mais um podcast Whatever. Estamos aqui hoje, rapaz, um podcast especial em homenagem ao senhor velhinho Stan Lee, fazendo 90 anos esse ano. Então, o pessoal do Quadrincast juntou uma galera aí, um monte de podcast participando. A gente vai botar o link aí pra vocês acompanharem. Tem o Bairro dos Enxutos, ArgCast, Como Que Pode, lá do Terra Zero, Marvel 616, com o Inominata 616, MDM, Mutação em Debate, Ovos Zumbis, Paranerd, Pipoca Nanquim, Cruzador Fantasma aí! Whatever! Então, estamos aqui hoje com o senhor Luiz Modeste, que não poderia faltar, que ele é o maior especialista no tema de hoje. Boa noite, Modeste. Boa noite, bom velhinho pra mim. Temos aqui, não poderia faltar também, o Apontador Prateado. Farol avante, não, pera. Senhor Zenon, também outro grande especialista. Eu não gosto de personagens cósmicos. Tá fazendo o que aqui, porra? Trolando Modeste. É, pois é. Dois convidados especiais aqui hoje, pela primeira vez no podcast Farela. Seja muito bem-vindo, Coveiro, lá do Marvel 616. Por enquanto, Coveiro, né? Que desde novembro tô em tanto podcast que eu vou virar Wolverine daqui a pouco. E olha só, o também onipresente, mas não poderia faltar, porque o maior fã vivo do Stan Lee, ele tem um altar do Stan Lee na casa dele, pra ele não tem Jack Kirby, não tem Jack Kirby. Fácil poder. Ele reza para Stan Lee todo dia, todo dia. Senhor Daniel HDR. Seu difamador do caralho. Cara, eu tô aqui pra fazer justiça, porque vão dizer, ah, ele criou o Surfista Prateado, vá tomar no cu, foi o Jack Kirby que criou, porra. Ai, ai, ai. Nas suas preces pro Stan Lee, o que que você pede? Você pede pra ele criar mais personagens, os personagens atuais dele muito bons, como é que é isso, Daniel? Eu peço ele ter força quando ele for apalpar as cosplayers lá na New York Comic Con, lá na San Diego, tomar a pirulazinha azul e tudo mais. É de ferro, velho, pra aguentar aquelas gostosas. É. Mas agora ele é de ferro, né, cara? Que ele botou um coração agora do Homem de Ferro, né? Pra aguentar o tranco, né? Do Marca Passo. Seis é passou a graça. Foi mal. Agora eu tomei, mas tudo... Ai, ai! Nessa iniciativa de vários podcasts, cada um escolheu um tema, e para o Areva escolhemos o Surfista Prateado, o Galactus e seus Arautos. Porque é um personagem que tem uma relevância grande assim na história do Stan Lee. É um personagem que ele continuou escrevendo por algum tempo ainda, que dizem que ele realmente escreveu esse, né? É um tema pra gente discutir aqui. Seria interessante a gente começar falando de como é que foi a criação dos personagens. Usando lá o método Marvel de criação, onde o Stan Lee falava um tópico e o restante do pessoal fazia tudo. Daniel, você que é fera no assunto, como é que foi a criação do Galactus e do Surfista Prateado dentro das histórias do Quarteto Fantástico? Já é do histórico do Stan Lee, desde o tempo que ele trabalhava na então Timely Comics, né? Ele desenvolvia os diálogos e geralmente quem trabalhava com os plots das histórias eram os artistas. Até porque era muito desregrada toda essa questão de quem faz o roteiro e quem faz o enredo da história. Quando o Stan Lee começou a desenvolver a Marvel Comics e tinha como principal colaborador dele o Jack Kirby, então contava muito com a ajuda do Jack Kirby, e o Jack Kirby sempre foi muito ágil, tanto para contar a história graficamente quanto para ter ideias. O processo criativo deles, já foi registrado em entrevistas, em documentários, em biografias e tudo mais, era esse esquema mesmo que tu falou, sabe, Freud, do Marvel Way, né? Que era, ele largava um enredo de história pro artista e o artista decupava isso em imagens, né? Um parágrafo virava uma página inteira ou às vezes até mais. Tudo que favorecesse na narrativa gráfica. Isso daí é uma coisa que com certeza você já abordou lá no podcast do ArgCast, né? Esse início isso. Aí. E esse processo de criação. Vale a pena o pessoal conferir o ArgCast também sobre o Stan Lee. Eu prometo difamar ele pouco. É. Ele criava o plot, basicamente assim, ele criava os maiores personagens, criou todos os personagens da Marvel, é importante, da época. Fazia só o plot central e depois botava o diálogo, né? O restante ficava tudo assim, toda a narrativa, era tudo a cargo dos desenhistas. No caso, principalmente o Kirby, mas também o Buscema, o Ditko, né? Don Heck também, que era o desenhista do Homem de Ferro. Mas no caso do Surfista Prateado e da Saga de Galactus, eles estavam pra fazer uma edição especial, eu não sei se o Coveiro sabe exatamente o número. É, 48 a 50. Então eles deviam estar preparando pra fazer a 50, uma edição especial, né? Nesse período aí, eles estavam planejando esse arco de histórias, e ele trocou uma ideia com o Jack Kirby, como ele sempre fazia, falando que ele ia ter uma ser celestial vindo do espaço pra devorar o planeta Terra. Antes disso, o Jack Kirby, isso aí eu tô falando informações que já circundaram, como eu falei antes, em entrevistas, em textos de biografias e tudo mais. O Jack Kirby tinha criado pro filho dele, que gostava de surf, ele tinha criado um personagem, por brincadeira, assim, um personagem todo cromado, que tava surfando pelo espaço com uma prancha de surf. Ele fez um desenho pro filho dele. Não pensou em enredo, não pensou em nada. E aí quando o Jack Kirby conversou com o Stan Lee, e o Stan Lee colocou a ideia desse número de histórias pra trazer esse ser do espaço, o Jack Kirby viu uma ideia, assim, olha, por que a gente não faz esse ser do espaço ter um representante dele pra avisar a humanidade? Ia ter um contexto bíblico na história de ter... É um mensageiro, né? Aí quando a cobra fosse fumar, chegava o Galactus e poderia ter uma reviravolta, esse ser ia se voltar contra ele. E aí o Stan Lee gostou da ideia, e o Jack Kirby pegou e comentou desse personagem do Surfista Prateado, que nem, eu acho que nem tinha esse nome ainda. Ele apresentou pro Stan Lee a ideia, falou que poderia desenvolver como se fosse uma origem pra explicar, e aí eles fizeram um acordo. O acordo era o seguinte: se os leitores gostarem do Surfista Prateado e houver margem para lançar uma revista própria, essa revista, Stan, eu quero escrever e desenhar ela. Porque o Stan Lee já fazia, dividia os créditos com o Jack Kirby, só que sempre ele recebia os créditos como roteirista, propriamente. É, né? E o Kirby entrava como arte e co-plotter, né? Co-roteirista, né? Então o Kirby iria ter um controle total de uma revista. E foi o acordo firmado entre eles. E quando saiu esse especial, são 50, que culminou no Surfista Prateado se voltando contra o Galactus, e ele é exilado no planeta Terra, a promessa era que o Kirby ia desenhar e escrever a revista do Surfista Prateado. O que depois mostrou-se que não aconteceu, né? Que ele selecionou o John Buscema. Eu acho que foi uma excelente escolha. O Kirby ia fazer o personagem todo engessado, porque o traço dele é fazer os personagens mais lentos, né? Enquanto que o John Buscema, eu acho que combinou muito mais, deixou o personagem... Mais fluido, né? Mais fluido, mais expressivo, exatamente. E aconteceu com essa ruptura entre os dois, que o Kirby foi pra DC. O Surfista Prateado tem uma importância ainda maior, né? Porque ele fez, finalmente, o Kirby sair da Marvel e ir pra DC. Olha aí, já gostei mais aí. Então, senhor Daniel HD, você como especialista no Surfista Prateado, tem uma pergunta que povoa a mente dos nerds desde a época da revista Wizard. Por onde diabos o Surfista Prateado faz xixi? Pode ter sido até o tal do Figueiredo lá, o Sérgio Figueiredo, da Abril, ele respondendo uma sessão de cartas no Brasil, que teve um leitor brasileiro que perguntou no Heróis da TV como é que o Surfista Prateado ia no banheiro se ele usava short. O tal do editor respondeu que ele processava os dejetos dele e convertia em energia cósmica. Mas faz sentido, porque ele se alimenta desse mesmo jeito, né? Se ele se alimenta assim, por que não vai também da mesma forma, né? Acho que nem precisa, né? A resposta podia ser a mais simples. Ele é um ser autotrófico, que produz o próprio alimento, pronto. Aí, como ele produz o próprio alimento, ele não precisa mijar nem cagar. Repete a palavra aí, o leitor ia entender exatamente esse termo aí, repete. Autotrófico. Tá respondido, Modesto? Na sessão de carta da Bíblia, autotrófico, imagine. É. Tá respondido, mas eu queria ver... Cara, eu aprendi uma série de palavras difíceis lendo quadrinhos, cara. Inclusive essa. Essa eu aprendi nas aulas de biologia, né? Eu até falei no episódio dos anos 80, eu era um moleque de 8 anos que escreveu pra Abril, xingando eles porque eles tinham matado o Ron. Então tu acha que um leitor deveria entender autotrópico? É trópico. Olha, eu não vou conversar conversar com você, porque você é burro. Mas falando um pouco da origem do personagem, Coveiro, você pode falar um pouquinho do início das histórias, como é que surgiu o Galactus, como é que surgiu o Surfista, uma sinopse básica, assim, da primeira história dele. A gente gravou, antes desse podcast aqui, sobre o Quarteto Fantástico, né? Foi o tema do podcast da gente no Nominato. E eu tive que curar o olho de vocês e falar um pouco sobre essa história do Surfista Prateado do Galactus. Então, esse começo, né, dele como mensageiro surgindo é mostrado nessa história do quarteto. Mas a origem do personagem, até então, quem ele era, se ele nasceu daquele jeito, foi mostrada mesmo nessa história aí que o Stan Lee escreveu no primeiro número, né, do Surfista Prateado, com o John Buscemi desenhando. E é que mostra que ele era um cientista no planeta dele, né, o Norrin Red, e num planeta que praticamente era o grau máximo de evolução. Então ele estava assim, praticamente vivendo uma questão filosófica de querer algo mais, né, querer viver o desenvolvimento de um planeta, querendo emoção, querendo ver o fantástico. O mundo do fantástico, um musical humorístico com os trapalhões, os super-heróis brasileiros. Ele rompeu com as drogas e está de volta às paradas. Boy George. E via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, domingo, 8 da noite. Se ele já tinha chegado no ápice disso aí, pra ele, ele não queria viver aquilo. Planeta chato pra caralho. É, era chato pra caramba, todo mundo sabia. O analfabeto lá era um cientista, cara. E aí, nesse momento, chega a ameaça de Galactus, que aí ninguém tava preparado, tinha colocado tudo a perder. Tipo, dentro, assim, é tipo a Copa do Mundo chegando no Brasil aqui, né? Por aí, né? Vai acabar com tudo, né? Isto é a maior putaria! Putaria! É nesse meio tempo, todo mundo em desespero, não sabe como resolver a situação. Ele que se propõe, né, inclusive até pra poder salvar a namorada dele, que era a Xalabau, né, que é um lance romântico, que é a primeira vez que surge pra ficar importunando as lembranças dele, que até então essa personagem não existia, né. Ela é citada muito de leve na história do quarteto, quando ele tem o primeiro contato com a Alicia Masters. Isso. E aí ele continua preso na Terra antes dessa revista existir, né, e praticamente não interfere, mas só nesse momento dessa revista que ele começa a querer direcionar, ele volta a lembrar do passado dele e querer, de algum jeito, fugir da prisão que tinha se tornado a Terra, quando o Galactus exilou ele aqui, né? Exilou não, né? O contrário, né? Prendeu ele aqui. E aí ele fica tendo essas memórias. E ele se, digamos assim, coloca a proposta pra Galactus, né? Que ele poderia servir ele em troca de arrumar planetas que tiverem o mesmo potencial de vida, mas que pelo menos não tivesse vidas inteligentes. E assim começa a vida dele como um arauto de galáxia, supostamente o primeiro, né? Mas não deixa muito claro isso, porque na época não existia o conceito de retcon ainda. Ou existia, mas não pro Surfista, né? Foi na revista solo, porque teve um anual também. Na, dele, né? Na primeira solo dele. Eu acho que a primeira história solo dele parece que foi um anual do Quarteto Fantástico. Mas eu realmente não li, não sei qual foi a história que constava, se era a origem, se o que que era. Essas primeiras histórias Surfistas, quem quiser comprar e ler em português, tem, né? Os maiores clássicos. E saiu pela Mitos, né? Não, saiu pela Panini. Tinha uma edição também em preto e branco aqui em português. É, essa edição em preto e branco, inclusive, está à venda na loja da Dynamo Store. Visitem dynamostore.cursodequadrinhos.com. Cara, o Daniel qualquer dia vai estar vendendo TechPix, cara. É o maior jabazeiro do Brasil. Falando sobre Surfista Prateado, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Eu prometo não usar peruca. Chega de falar de Surfista Prateado. Vamos falar de TechPix. Tem um recorde que foi com menos de 20 minutos de gravação, ele já soltou um jabá. É. Vamos mudar o nome pra Daniel Jabá BR, né? Dá R$100 pra ele. Boa piada, boa piada. E aí na primeira história mesmo, assim, em que ele apareceu, que se passa cronologicamente depois disso, foi justamente quando o Galactus precisa deglutir a Terra. Ele consome planetas para alimentar sua fome de, sei lá, de energia, do cacete A4. E aí ele vem pra Terra e o Surfista chega antes, como sempre, né? Ele chega antes pra falar, ó, tá todo mundo fudido, o pau vai comer aqui agora. E aí ele encontra o Quarteto Fantástico. Interessante falar que antes disso, quando o Galactus transforma ele em como que é o nome dele mesmo? Norrin Red. Que ele não tem mais lembranças do planeta onde ele vivia, né? Então ele não lembra mais da esposa dele, não lembra do planeta. O Galactus é muito gente boa, né? Ele faz tipo uma lobotomia e fala assim, ó, agora teu trabalho é só catar planeta pra mim. Se era cientista, se pesquisar, o cacete. Agora você vai catar planeta pra mim e não vai lembrar porra nenhuma. E a ideia dele só procurar planetas que não tivesse vida inteligente e morre aí, né? Porque ele chega na Terra pra entregar a Terra de bandeja pro Galactus. Quem disse que a gente é inteligente? Ah, e vocês pararam, já repararam na crueldade que é isso aí, cara? De tipo assim, manda um cara primeiro pra dizer, ó, oh, negado, vocês estão fodidos. O cara tá vindo aí, vai comer o planeta de vocês, vai comer o rabo de vocês. E é isso, tchau. Em alguns momentos, o Galactus, isso aí já é outras histórias mais pra frente, né? O Galactus é desse jeito esquisitão, gigante, com uma saia, um balde rosa na cabeça, porque a gente imagina ele assim, né? Em outras histórias, inclusive, acho que foi publicada com um pessoal que é da mesma raça daquele personagem que tem cara de cavalo. Ele aparece das formas mais diferentes. Né? Tem gente que imagina ele como uma lula gigante, por aí vai. Pra avisar, porque se eles tiverem condições de sair do planeta, os caras saem, entendeu? E foi o que aconteceu. Eles fogem. Faz todo sentido, né? Porque o cara avisou assim, ó, vai vir uma criatura aí que vai consumir todo o seu planeta. Aí todo mundo imediatamente imagina uma fantasia gigante do Clovis Bornai chegando pra comer o planeta, né? Mas depende de como o Surfista Prateado vai dizer. Se ele vai dizer, ó, galera, tá vindo um cara aí e o cara vai comer o planeta de vocês. O cara tem 30 metros e usa saia, vocês têm que olhar pra baixo e aceitar. Porque se você olhar pra cima, você pode ver por baixo da saia. E aí você não vai querer ver, cara. Deixa eu perguntar uma coisa, então, que eu não entendi. Então, era de propósito mandar o Surfista Prateado primeiro pra que as pessoas pudessem ter tempo de fugir, se pudessem? Pro Galactus, ele era um caçador de planetas. Então, pra ele não faz diferença a vida que tem lá. No... Nessa primeira saga do quarteto, que inclusive foi chamada pelos próprios leitores, né? Foi apelidada de trilogia do Galactus. Ele cita, né, que são menos que insetos pra ele, são insetos, ele não tá pouco se fudendo, ele quer comer e... O próprio conceito do personagem, quando criaram, né, era criar um ser que fosse tipo um deus, pra ele fosse indiferente, ele não seria um vilão, ele tem uma necessidade básica, se alimentar, e foda-se. É tipo uma empresa, né, o Surfista Prateado chega pra dar um aviso prévio, né, o Galactus chega só pra botar mais um pouquinho no teu rabo. É a visão corporativa. A questão do Galactus, do Surfista, além de ser esse batedor pra achar o planeta, aí por conta dele seria pra avisar o planeta que ia ser consumido. Então quem puder fugir, pegar sua espaçonave, fuja. Que é o que alguns planetas faziam. Terráqueos estavam fodidos, né? Porque Malemar chegaram na Lua, quanto mais fugia a população inteira do planeta. Então já. Mas sabe o que é mais engraçado disso? O cara que não deveria interferindo pra tentar salvar o planeta Terra. Foi o Vigia, né? O ator. Ele não tinha nada pra fazer na Lua, então, pô, acabar com a maior diversão dele era Paulo. Vai acabar com o Big Brother dele, pô. Eu só tenho essa porra aqui pra ver, cara. Porra, vai vir essa galera aqui pra Lua pra fazer barulho? Ah, não, velho. Cara, olha, a gente também tem que parar pra pensar, cara. Olha os conceitos dos anos 60, né? Eu aposto que o Vigia, de uma certa maneira, foi uma imposição do Stan Lee, porque ele pensou assim, cara, se nós vamos botar um ser de 30 metros que tá ali pra instaurar o caos, né? Tem que ter um contraponto pra combater ele. Daniel, eu te corrigi, o Vigia de muitas edições antes. Mas tu não tá entendendo, talvez a história original nem tivesse o Vigia. Personagem Vigia, ele já vinha aparecendo nas histórias do quarteto muito antes. É, mas ele não tá falando que o Vigia foi criado com esse fim, entendeu? Eu não falei. Ele foi usado. Ele foi usado na história, porque, cara, o conceito é ridículo. O bicho já é enorme, rosa, saca? 30 metros com aquele balde na cabeça e eles põem um outro com uma toga careca. É. Não, e é uma solução Deus Ex Machina total, né, cara? Exato. Se você parar pra pensar, cara, assim, Galactus é um deus, né? É o conceito que ele tava fugindo da ideia de um super vilão e, cara, agora como você enfrenta um deus? É realmente impossível. Os caras não teriam como ter uma noção de onde começar a enfrentar aquele cara. Você enfrenta com um abridor de garrafa. É uma possibilidade naquele capacete. É o nulificador total, é um abridor de garrafa. É verdade. É a tampinha da Coca-Cola, na verdade, quase. É a tampinha da lata de Coca-Cola que ele tem medo. Só que vocês falaram em Deus aí, o Galactus, ele também já foi humano uma vez da vida, né? Ele foi o único sobrevivente do Big Bang desse universo, dessa realidade, né? Isso aí é um retcon do próprio John Byrne que ele fez depois, né? Numa revista, acho que era Marvel Fanfare ou Marvel... Era uma linha de publicação da Marvel que era direcionada pra ficção científica e eles deram dois números pro Byrne contar a origem do Galactus, ou três números, eu não me recordo. Ele sobreviveu ao Big Bang? É, ele é um cientista chamado Galão, alguma coisa desse tipo. Teve até uma curiosidade que ele bateu de frente com um personagem da DC aí, a área de vocês, né? Que é aquele. Como é o nome daquele azulzinho de bigode? É. O Crona. O Crona, é isso. Que aí ele achou que a obsessão do Crona era descobrir como é que se formou o universo. E se ele descobrisse como é que o Galactus sobreviveu ao Big Bang, resolveria o problema da vida dele. Você falou de azulzinho de bigode, eu pensei no Dr. Manhattan, bigode. Dr. Manhattan é português, né? É o guardião que não é banão, é o Crono lá. Todo mundo deve conhecer essa história inicial, né? Mas basicamente foi isso, né? O Galactus chegou, ó, vou comer essa porra, vai comer vocês, hein? Tô avisando. Só que aí ele topou com a Alicia Masters, né? Que era a namorada do Ben Green, ou coisa. E aí rolou um clima, rolou um, né? É... Ele lembrou de alguma coisa que ele tinha deixado em Zelda. Ele falou, opa, mulher, porra, eu já conheci essa porra aí. Aí ele pensou bem, esse não, cara, pô, vai matar a mulherada toda. Aí ele se voltou contra o Galactus. Não sei, talvez tenha garantido um pouco mais de tempo só, mas o Vigia aí já tinha orientado o quarteto como conseguir derrotar, que era com essa tampinha de Coca-Cola que o Daniel falou, um aparelho ridículo, minúsculo, chamado Nulificador Total. Eu não sei se é daqui do Sul, mas tem uma música que diz, mas só não pode acabar com as mulheres. Mas não vive sem mulher, mas não fica sem mulher. É, que ele fala, se o capeta aparecer, nós pega ele na briga, não sei o que, então é isso. É o surfista prateado, né, cara, dizendo, ó, só não pode acabar com as mulheres. Pois é, então basicamente foi isso. Aí o Galactus falou, porra, não, tampinha de Coca-Cola não, tudo bem, eu vou nessa, tô ralando. Ó, você se rebelou contra mim, então vai ficar de castigo aí no cantinho da disciplina. E botou o surfista prateado, ó, você vai ficar preso na Terra, não vai poder mais... É que tu gosta tanto desse lugar, ô meu, fica aqui então, agora, vamos ver. Castigo de merda, né, cara, prender ele nesse planeta de bosta aí. Vai ter muito tempo pra conhecer a mulherada aí, que agora tu não vai mais voar pra porra. A ideia do Kirby, o Daniel me corrija se eu estiver falando merda, era nem voltar a usar o Galactus, né? Era ter aquela ameaça especial ali, aquela coisa isso. Imponente e tal. Exato. Mas aí o Stan Lee falou assim, opa, tá vendendo, isso aí vendeu. Vamos botar de novo, né? Vamos voltar com esse cara aí, não foi isso, Daniel? O exílio em si do surfista prateado foi um acordo entre ambos. Por quê? Porque o Kirby, ele queria justamente explorar essa questão dramática do personagem longe do seu planeta, que ainda permanecia vivo, né? Porém, num planeta que não aceitasse ele. E o Stan Lee, obviamente, por gostar dessa veia dramática nas histórias, né? Ele viu um prato cheio pra poder usar a verborragia dele. Só que, mesmo que ele quisesse participar, ele já tinha prometido. Ele tinha prometido, né, pro Jack Kirby, e o Jack Kirby botou essa imposição, né? Quem vai escrever a história sou eu. E no momento que ele viu que, já que eu não vou conseguir botar eu pra escrever, tem que botar ele pra desenhar, ele não vai gostar mesmo, então vamos seguir uma demanda editorial, vamos botar outro artista, porque o Kirby tá desenhando uma porrada de título pra mim, ele vai botar escrever e desenhar uma revista a mais, e ele não vai conseguir fazer a coisa direito. Mas agora vamos lá, agora é a pegadinha do malandro. Você falou que aí foi nesse momento que o Kirby decidiu, ó, tô picando a mula e tal, você fica com o surfista, você pega a prancha dele e, bom. Só que quando teve o título do Surfista Prateado, como você falou, desenhado pelo Buscema, ele durou 18 edições. E o Buscema desenhou 17. Justamente a 18ª foi desenhada pelo Kirby. Porque essa história já tava pronta. Pô, ele tinha a última história pronta? Mas não era a última história pronta, era uma história isolada. Ah. Ela não é com continuidade. Não, peraí. Como não é, cara? Claro que ela não, é continuação, cara, da anterior, que o surfista tá finalmente se rebelando. Tanto que é uma história de surfista meio pirado, querendo um bicho. Não, então... Terra. Ah, tu me desculpa, eu tô fazendo confusão. Porque quando o Kirby voltou pra Marvel, ele chegou a desenhar o Sim. Surfista Prateado. Tá, eu confundi com essa outra. O surfista chegou, antes de ter essa revista, ficou pairando aí um monte de título, né? Inclusive, com o Hulk, né? Deu uma de vilãozão de vez em quando. Vilãozão não, né? Aquele herói que é enganado por todo mundo, né? Se juntou uma época com o Hulk, acho que não sei se com o Namor no caso, mas até o Doutor Destino comeu bola, né? A gente tava conversando no programa. Na verdade, ele era justamente, ele ia na confiança e acabava sendo manipulado. Sim, ele... né? O Destino roubou os poderes dele, acho que foi uma das maiores aventuras sequenciadas da Marvel no começo, né? Acho que tinha mais de 4 ou 5 revistas, que o Destino roubando os poderes dele, que foi uma das premissas do segundo filme. É, ele participou também em histórias do Thor, dos Defensores, né? Então ele foi meio que fazendo participações assim, em outras revistas. Que ele tinha um fanbase, só que ele, como a publicação não continuou, acabou sendo usado por outros títulos também. Aí onde que entra o Mephisto nessa história? O surfista, pelo menos pro Kirby, tava dando... Era um símbolo de inocência, né? De ser puro, de não ter mal nenhum e... Ele até, digamos assim, constrangia com ver o planeta com tanto potencial, se desgraçando. Não de inocência, né, Sérgio? De superioridade, né, cara? É, mas de elevação. de elevação de espírito. Porque isso, ele, exatamente. Ele viu melhor no ser humano e tinha horas que ele pegava e se arrependia porque ele achava que o ser humano não tinha jeito, aí ele voltava atrás. É, ele queria muitas vezes ajudar e se via no meio da confusão, né? Uma coisa que ele ajudava a salvar um cara que tava morrendo e ele deixar numa base militar, todo mundo armava fogo contra ele e mandava bala, né? E isso que foi irritando ele durante essas edições. O Mephisto entra com um grande vilão aí porque ele quer justamente essa alma tão pura pro lado dele. Então, o fascínio do Mephisto é querer quebrar isso do surfista, né? Corromper isso. Ele. E essa história que o Sérgio tá falando fez eu gostar do Surfista Prateado por uma questão muito particular, assim, cara. Quando essa história, ela acontece, eu já tinha, eu acho que eu comentei no episódio lá dos anos 80, meu pai colecionava quadrinhos e depois que ele morreu, procurei continuar a ler quadrinhos pra manter viva essa lembrança dele. E eu ganhei do meu padrinho, que era irmão da minha mãe, vários números de Heróis da TV, e uma das edições de Heróis da TV tinha essa história. E tem uma passagem que o Mephisto, ele sequestra a Xalabau, diz ela, prende ela no inferno, e ele fala pro Surfista Prateado que ele vai permitir, no caso, o surfista sair lá do planeta Terra e salvar o planeta dele, se ele deixar a alma da Xalabau lá no inferno. E o surfista renega isso. Ele desafia o Mephisto. E aí, novamente, o Mephisto separa os dois. Antes de separar, a Xalabau fala pro surfista que o amor deles é mais forte do que qualquer distância. Que até a morte, até o inferno, não conseguiria superar o amor entre os dois, né? E aí separa eles de novo. E eu, nesse momento que eu li essa história, eu, moleque ali, eu lembrei da minha mãe sofrendo por causa da morte do meu pai. Pode parecer bobagem, mas depois disso, cara, mesmo que tenham feito um monte de merda com o Surfista Prateado, histórias ruins e etc., o surfista passou a ser um personagem legal pra mim porque ele meio que simbolizava essa sublimação, sabe, de um sentimento acima de todas as dificuldades, sabe? Ela pode hoje em dia parecer bobo, os diálogos repetitivos e meio pega, mas ela é muito foda por isso, cara. O surfista é todo filosófico, né? Edições até de dobro de página, que era geralmente de 22, 24, tinha o dobro aí. E boa parte era o surfista, assim, olhando pra guerras, olhando pra África e questionando as ações humanas, né? E o que vai acontecendo aos poucos, de um quando aparece o Mephisto, é bem claro. O Mephisto, às vezes, ataca diretamente, outras vezes, ele só deixa as coisas acontecer e corromper, né? Que aos poucos, os próprios heróis Marvel vão vendo que o surfista é tão poderoso que, mais que ele tenta ajudar, ele é uma ameaça. Então, as 18 edições são o meio dele ficar se decepcionando até o final e se revoltar. Essa que o Daniel falou, acontece ainda pior. O Mephisto aparece de repente e fala assim, ó, vou te dar a oportunidade de você voltar pro seu planeta, vai lá. Você quer alguma coisa em troca? Eu não, vai lá. Quando ele vai lá, ele realmente vai salvar o planeta, como o Daniel falou, só que ele não encontra a Xalabau lá. Exato. Porque o Mephisto falou, te deu a oportunidade de voltar, não disse que a Xalabau tá lá. E ele esconde a Xalabau, e aí que vira um inferno na cabeça do surfista. E aí, olhando essa história, tu para e pensa que, porra, o acordo que ele fez com o Homem-Aranha não é tão idiota assim, porque já é o histórico do personagem. Isso é uma boa continuidade do contexto bíblico que vocês estavam falando, que vocês queriam colocar, né? As histórias são bem, bem dentro desse contexto, a tentação do diabo com o surfista e toda essa questão de ver as mazelas do mundo. E pois tal. É, cara. Isso tudo estava presente num conceito que provavelmente o Kirby ia explorar, e ele acabou, de certa maneira, levando esse conceito para os Novos Deuses. Uhum. Ela tem um nome assim, da capa pelo menos, né? Que o Mephisto vence. E aí na edição 18, que é o que o Kirby desenha, tá o surfista loucão já detonando a cidade inumana. Me pergunta que eu não cheguei a ler a edição porque ele tá revoltado com os inumanos. Mas daí por diante ele vira uma pessoa que ele desistiu, digamos, de tentar elevar a humanidade a uma coisa melhor. Passamos um paralelo com o Kirby e a Marvel. Acho que ele desistiu, né? Por isso que ele caiu fora depois, né? Essas brigas entre os dois é mais séria do que eu imagino. Durou anos então, e anos. Então escutem o ArgCast 106. Tudo bem. Dessa vez eu ia falar pra defender o velhinho, mas tudo bem. Dessa vez o jabá do Jabá DR se justifica, porque faz parte da iniciativa do crossover aí. Cada podcast que ele participa, ele ganha um nome, né? No MRG, ele é o HD Rave. E tem um outro motivo. Tem um membro do Areva presente no podcast. Fazendo merchan pro Areva e o MRG. O MRG não, o MDM. É, esses agentes duplos. Tá, tem que levar um Areva de sangue puro. Tá só no Areva aqui. Sangue puro. Como desse convidando aí. Pô, sangue puro, cara. Levar um cavalo mesmo do Areva. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Tocou meu coração quando me disse. disse então que um dia a rainha eu seria. Se com a maldade pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo. Essa história que vocês falaram, que termina, é a que termina a revista solo da fase escrita pelo Stan Lee, não é isso? Eu não sei porque ela termina com daqui pra frente ou na próxima edição, só que não continua, não sei o que acontece. Ela foi cancelada, né, por vendas, não foi isso, Daniel? Ela foi cancelada por vendas e também porque o Kirby foi, tipo, juntando os fatos, eu posso só crer que estavam tentando convencer ele a não ir embora, porque deixaram ele trabalhar no personagem dele, só que ele provavelmente já tava cheio de ideias pra levar pra DC e não adiantou. Então o fanbase... Como é que ele foi pra DC? Ele foi pra DC logo depois. 70? A desculpa que tava se dando, que ele não ia dar conta pra desenhar e escrever a revista e ir cuidando de outras, ele foi pra DC e fez 4 revistas escrevendo e desenhando, porra. A verdade é que ele já fazia o trabalho quase todo, né? Era exato. Plot ele já tinha as ideias dele, não é trabalho, né? O que ele tinha de trabalhar mais era escrever os diálogos de uma trama que ele mesmo já tinha bolado, né? Eu não sei como é que vocês estão falando isso, mas assim, eu sei que no papel é aquele roteiro meio mal acabado e resumido do Stan Lee mesmo. Mas a biografia do outro lado, que é do Stan Lee, ele via muito diálogo de boca, né? Você não pode saber se eles não discutiam. Depois que houve a briga, beleza, uma separação desgraçada, mas você vê que era uma dupla, inclusive pra armar em cima do Martin Goodman, cara. Você via aquelas brincadeiras deles se colocando na revista do Quarteto, isso se repetia muito. Eram personalidades totalmente diferentes. No podcast a gente até comparei o Kirby era o Coisa, né? Porque ele era bem mais velho e rabugentão. E o Lee era o Tocha Humana, que era falador, chatão, né? Fazendo trote a toda hora. Não dá pra você chegar e dizer assim, pelo que você acha e tal. É que nem você dizer hoje quem é que tava certo em certas coisas entre o Chris Claremont e o John Byrne. Mas sabe o que acontece? Assim, não é, na minha opinião, pelo menos, a do HDR, eu não sei, porque ele é muito fã do Stan Lee, então ele fica, né, dividido. Mas não é nenhuma questão de diminuir, assim, em termos de importância nas histórias, o Stan Lee. Ele cuidava da editora como um todo. A importância dele na criação dos personagens foi muito grande. Eu acho que o maior problema que tem nisso, isso é uma polêmica que eu acho que o próprio ArgCast lá e o MDM vão abordar mais especificamente, é o fato do Stan Lee, assim, aparentemente levar tudo crédito, entendeu? Ele levava um crédito muito maior do que o dos outros. Não era isso que acontecia. Sérgio, escuta o episódio que tu vai entender que a gente não tá condenando ele. Isso aí, ele era o vendedor, ele era o cara da nave. Inclusive, os nomezinhos de Itália, os dois lá, que não existia em editora nenhuma, foi uma coisa que ele impôs. Se fosse pegar a escola anterior, o Kirby ia aceitar que os créditos só fossem da editora, não iam os dois assinar. Uma pausa no podcast. Vamos lá, primeiro round. Vai, Coveiro versus HDR. Vai. Não, eu só acho o seguinte, o Lee, se não fosse, ele não tivesse o que falar, depois da saída do Dicto, não teria tantas histórias interessantes do Homem-Aranha, que só fez progredir. Pelo contrário, né? Porque o Dicto decaiu e as histórias do Homem-Aranha foram pra cima. Olha só, a porrada vai... Tá, e o uniforme é feito pelo Kubik. Cara, uniforme até hoje, o Daniel tá aí pra falar. Não é coisa do artista, não. Muitas vezes não é nem o mesmo artista. Tem artistas da Marvel lá, o Sérgio Carelli, outra coisa, que só estão passando pacos pra fazer uniformes. Isso não é responsabilidade nenhuma de roteirista, até hoje. Olha só, você agora tá falando mal do Steve Ditko, agora você tá comprando briga comigo, rapaz. Opa, mas não tô falando só. Tô dizendo que é o seguinte, cada um tem sua parte. Ô, Coveiro, tem um Marveco safado mesmo, né? cara, relaxa, velho, relaxa. Vai ouvir lá o episódio que tu vai entender, cara. Norrin Red não existe mais. Em seu corpo, um novo ser percorre o cosmos. Em seu lugar, o surfista prateado. Teve essa fase, né, que foi uma fase famosa por introduzir, né, a filosofia, vamos dizer assim, principalmente, né, dar toda a vazão à verborragia stanliana. Mas depois o Stan Lee ainda continuou escrevendo esporadicamente algumas coisas do surfista, né? Teve algumas graphic novels. Teve uma graphic novel que ficou muito famosa, que foi a graphic novel junto com o Moebius, né? Parábola. Parábola, exatamente. A Parábola, ela consegue sintetizar todos esses arcos filosóficos do Stan Lee em duas histórias e até tem um final bem interessante que mostra o quanto que o surfista tá, acredita na humanidade sempre se arrepende depois. Burro. E teve uma outra graphic novel que ele fez também, né? que foi com o Joe Buscema de novo, né? Que é o juízo final, não é isso? Tom DeFalco e Joe Buscema, tô olhando aqui. Texto do Stan Lee. O Surfista Prateado tem dois runs bem interessantes. Eu acho que dá pra se citar aqui que um deles é com arte do Ron Garney, que o Surfista Prateado, ele tá menos humano, assim. Eu não me lembro os motivos exatos, mas ele tem menos lembranças de Zellan. Justamente foi uma coisa que foi dita aqui no início, né? Que é bem interessante esse arco aí. E um segundo arco, que é... Na verdade, não é nenhum arco, é uma minissérie, que é do Straczynski, que é o Hacking, que é como seria a última história do Surfista Prateado. Sim, essa é muito boa. Essa história é muito boa, cara. Sim, sim, essa eu tenho aqui. Só pra contextualizar, essa do juízo final, eu tava olhando aqui, era toda com página inteiras do Buscema. Isso é bem... Cara, a arte é fantástica, assim. Tem o Mephisto, tem a Nova também já participando, que é uma outra Arauto do Galactus, que foi aparecer depois, né? Cara, ela é toda de páginas inteiras, assim. Não tem quebra dos quadros, assim. É uma pintura por página. Incrível. Muito boa. A história, infelizmente, não li. Agora, essa do Requiem, que o HDR falou, cara, essa história é fantástica, realmente. O Straczynski. E a arte é do Hibik, né? Isso. Porra, é muito boa essa história, cara. 4 edições, e aqui foi publicado pela Panini, a que eu tenho aqui, pelo menos, saiu em 2 edições, eu não sei se ela chegou a encadernar isso, porque alguma dessas séries que ela fez, ela não fez, né? Mereci, não encadernou, não. Mereci, por exemplo, a do Loki também foi outra, que também é desenhada pelo Ezad Ribic, que eles encadernaram depois, que é uma história legal, mas assim, cara, essa do Surfista é como história, então, é ainda muito melhor do que a do Loki. Surfista Prateado tem o mesmo problema do... que eu vejo como um problema, o mesmo problema do Superman. Eu acho que são personagens que ficam legais se são feitos histórias fechadas de tempos em tempos e não uma coisa muito extensa, sabe? Eu acho que são personagens que merecem um trabalho diferenciado, um tempo maior pra se trabalhar as histórias, sabe? Acho que por isso que geralmente as obras do Surfista Prateado são sempre minisséries fechadas e são bem espaçadas, assim, as grandes obras, né? Que é a mesma coisa que pegar as histórias do Superman. As melhores histórias do Superman são espaçadas, assim, né? Tipo, de 10 em 10 anos tem uma grande história do Superman. Né? Agora que falaram do Surfista Hacking, tem uma parte nessa história que é muito boa, cara. Que o Surfista, na história, ele descobre que tá morrendo, né? O Reed Richards, ele tem um mês de vida, mais ou menos. E daí ele sai vagando pelo universo até que ele chega num planeta que tem duas raças guerreando. Ele vê aquilo lá, fica puto e destrói todas as armas e tal. E aí a população, aquelas duas raças que estavam em conflito, descobrem que elas só estavam em conflito por causa de líderes religiosos que eles tinham. E aí o Surfista faz um discurso tipo assim: poxa, se vocês só respeitam o que é lugares santos, ou vocês só respeitam pessoas santas, então transformem todas as pessoas em santos e todos os lugares em lugares sagrados e vivam em paz, cara. Porra, isso é uma mensagem muito foda, assim, que tem na revista, né? Ele é lembrado como aquele que iniciou o reinado de paz. Tem até uma imagem dele no meio do planeta. O final é muito foda, cara. O Daniel falou aí do ministério do Ron Garney, mas eu lembro, na verdade, o que eu acho que foi a maior extensão, assim, em termos de revista mensal do Surfista, que foi aquela fase de 1980, Ron-In, né? Que foi o Jim Starlin, as grandes sagas cósmicas da Marvel, né? As três relacionadas às Joias do Infinito. Teve também a da saga do Thanos, também acho que envolvida. E que explodiu, assim, o universo cósmico da Marvel, né, dessa época. Isso aí marcou bastante, né? Eu acho que foi o auge até da carreira do Ron Lim, que eu nunca mais vi. Eu vi ele começando aí e depois sumiu, não sei o que ele fez mais da vida. Acho que é Homem-Aranha 2099 só. É Homem-Aranha, não, ele fazia os X-Men 2099. É, o X-Men, desculpa, isso mesmo. A gente está citando outras histórias também importantes do Surfista, né? Teve essa fase aí do Ron Lim, que o Coveiro citou. Mais recentemente também teve umas sagas cósmicas na Marvel também que envolveram bastante Surfista. Sei que ele apareceu até no enfrentando o Hulk lá, naquele, quando o Hulk estava exilado lá no planeta Hulk. E o Galactus também teve, né? Assim, quando criaram o Galactus, ele era pra ser tipo uma ameaça suprema, né? Mas é aquele negócio escalada, né? Depois apareceu o Beyonder, depois apareceu o Fulano e o Beltrano, e aí, assim, eu acho que esvaziou um pouco, né? Essa necessidade de sempre colocar alguém ainda mais poderoso, esvaziou um pouco, e aí o Galactus virou coadjuvante de Guerras Secretas e tal, e eu acho que diminuiu um pouco a imponência que o personagem tinha no início. Ridícula aquela cena dos vilões e só o pé aparecendo do Galactus. Norrin Red não existe mais. Em seu corpo, um novo ser percorre o cosmos. Em seu lugar, o Surfista Prateado. Outras histórias importantes do Galactus, ô Modesto, você lembra de alguma aí? Quando o Galactus está morrendo de fome, não dá tempo dele chegar em outro planeta, ele vem pra terra de qualquer jeito, ele rompe a promessa que ele fez pro Reed Richards, e aí junta Vingadores e Quarteto e dá um pau no Galactus, que ele tá fraquinho. E o Galactus tá pra morrer, e fica naquela, pô, deixa ele morrer, não. O Reed Richards salva o Galactus. É, isso aí já foi na fase do Burnie, né? Aí por conta disso tem o julgamento do Reed Richards depois, que por ter salvo o Galactus, e Terry Sharker comeu o cu do Reed Richards, e foi uma saga bem bacana. Sim, nessa saga que aconteceu, inclusive, dele pegar uma namorada do Tocha Humana e transformá-la em Arauto, né? Ele tava fraco e tal, a terra você não vai comer não, mas olha só. Porra, eu preciso de um Arauto e tal, tô fraco. Eu não posso, preciso de alguém que já tenha poderes e tal, porque eu não posso gastar muito do meu poder pra criar um Arauto novo e tal. E aí ela se oferece, né? Ela tinha os mesmos poderes do Tocha Humana, do Johnny Storm. E aí ela vira um Arauto do Galactus e ajuda ele a procurar outros planetas pra comer. Ela não tinha uma relação com o Tocha Humana original, não era isso? Eu acho que ela era descendente do professor que criou. Professor Raymond lá, que tinha sido o criador do Android Tocha Humana, né? E no início eu acho que ela até tinha raiva do Tocha Humana, porque usava o mesmo nome, mas depois ela acaba se envolvendo com ele, sei lá como ganha poderes iguais aos dele, né? Coisas dos quadrinhos, as coincidências incríveis dos quadrinhos. Ela não sabia da origem dele, não. Tô pegando um susto. Começou a pegar fogo aí e achou que até foi o Tocha que tava causando isso nela. É, eu também não lembro como que ela ganhou os poderes. Né? Mas aí foi, se tornou um dos muitos arautos do Galactus, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Alguma outra história que alguém queira citar aí do Galactus ou do... Então, não vou me lembrar de tudo, mas tem o lance do Abraço. Né, que é o que causou realmente a morte do Galactus por um tempo. O Galactus chegou a morrer e voltou, né? Porque afinal, ser um personagem da Marvel, ele tinha que passar por esse processo também. Ninguém fica impune, né? Todo mundo morre e volta. Acho que foi até o Franklin que foi responsável. Eu realmente não lembro. Isso aconteceu na fase que eu já tava meio que parando de ler no final dos anos 90. Foi o Franklin, junto com a Brax, que foi o grande responsável por ressuscitar o Galactus. Um foi o que matou, outro ressuscitou, algo assim. É complicada a cronologia, né? Como a gente tava falando, tem coisas que voltam e tal. Por exemplo, como no início não foi explicado se o surfista era ou não o primeiro Arauto, né? Ele apareceu como o Arauto. E aí depois inventaram outros Arautos. E aí depois inventaram que tinha outro Arauto antes do surfista, que não se conhecia. Cronologia. Virou tipo a tropa de lanterna, né? O grande problema é aquela coisa. Quando tu faz a história sem dar uma origem, a história é atemporal, né, cara? Mas no momento que tu determina, bom, antes ele foi um humano, ou antes aconteceu isso, aí tu começa a... Obrigatoriamente tu vai ter uma cronologia, né, cara? Tu vai ter uma passagem de tempo, tu vai ter, né, N outras questões. Venhamos que o Stan Lee é mestre nisso, né? E além dessa história de morrer e ressuscitar, não tem que ter a regra da Marvel de retcon, né? Uma história da Marvel que não tem retcon não é uma história da Marvel boa. Agora, o conceito do Arauto, cara, ele é importante existir, também pra dar essa ideia trágica da coisa, de destino, de confinamento, mas também porque, se tu for pensar, ele passa uma fração do poder dele pra um Arauto, certo? Sim. E aí, essa fração de poder, ele não poderia passar, por exemplo, pra uma forma de vida artificial, talvez. Se tu levar o histórico de que todos os Arautos, eles são vítimas de um planeta que ele acabou consumindo, essa relação que o Galactus tem com os Arautos é meio que pra tentar compensar talvez a culpa de ter chegado naquele planeta e acabado com a vida dele, sabe? E como são diversas pessoas, né, independente de serem humanas ou não, que são Arautas, os perfis de comportamento podem ser diversos, né? Por isso que tu tem Arauto que ficou louco, Arauto que ficou vilão, Arauto que continua servindo ele até um determinado ponto que ele mesmo libertou o cara, sei lá. É uma pena que os Arautos são só humanoides, né, cara? Não teve nenhum Arauto que era, tipo, sei lá, uma bolha flutuante, assim. Ah, isso aí é uma questão até estética de criador. Então, talvez hoje em dia fosse mais aceitável alguém fazer isso, né? É coisa que tu vê na tropa dos Lanternas Verdes. Tu é, exato. É, o Estelar, ele não chega a ser humanoide, não. Ele assume até umas formas meio parecendo um camaleão, assim. Mas ele é pura energia, ele, na forma primitiva dele. Ele assume uma forma humanoide, mas ele, na verdade, originalmente ele não é. É uma raça que, sei lá, é poeira. Por isso que é chamado Stardust original. E aí o Galactus, quando vai criar ele como Arauto, ele fica aquela forma parecendo um bicho estranho com um rabo brilhante. Que nem tem sexo, tanto Stardust é macho ou é fêmea ao mesmo tempo. Né? Ele é hermafrodita. Me corrija se eu estiver errado, mas o Terrax não teve o planeta dele consumido, né? Ele virou o Arauto do Galactus porque ele tentou lutar com o Galactus. Não foi nem pra defender o planeta, né? Na verdade, o Terrax é o mais... fodão. Teve circunstâncias que levaram, às vezes, o Galactus a ter alguns arautos que não necessariamente foi a escolha dele, mas foi a conveniência de momento, né? Mas teve circunstâncias diversas. Teve alguns que ele escolheu especificamente. O Terrax foi um desses, né? Tinha acontecido. O Terrax foi o primeiro arauto depois do... Não! Não! Na verdade, não, o Terrax foi bem mais na frente. Antes dele, o último, na verdade. O Gabriel. O Gabriel foi o segundo arauto depois do Fischer e foi o segundo que o Stanley criou. O resto são de outras pessoas. Sim. E aí, só pra falar uma coisa que o Daniel falou aí, o Gabriel que a gente viu, ele é um androide. Só que acontece o seguinte: foi mais ou menos um negócio parecido com o surfista, né? Ele acabou aceitando sacrificar pelo planeta, pra o Galactus não comer e tal. Só que ele ficou uma relação de muito amigo com o Galactus, porque ele filosofava junto, batia o maior papo. Ele foi morrendo, foi atacar um planeta alien, e aí os aliens conseguiram atacar de um pulo de deixar esse Gabriel pré-morto, né? O que é que fez? Galactus pegou a última centelha de vida dele e colocou nesse androide. Só que ele não ficou satisfeito, não. Ele falou, pô, era mais legal quando era a gente mesmo. O androide não é muito legal, não. Como e assim, aí ele cara? Mandou... Tô vendo esse Gabriel aqui, muito Clóvis Bornai, isso aqui. Então, o Gabriel, acho que... Ele tem uma asa de anjo. O nome é um alien, é um xandariano, né? É uma asa de anjo de fogo, no caso. De fogo. Não, rosa e amarela essa porra. E aí ele manda o Gabriel correr atrás, voltar pra Terra pra pegar o surfista de volta, porque era muito legal quando era uma pessoa que existia, um ser vivo, mas Android não era tão legal, não. Ia dispensar o Gabriel. Vamos rapidinho fazer uma passagem aqui. The Fallen One, que na verdade foi um retcon bem posterior que fizeram, né? Enfim, né? Que falaram que o surfista prateado. Antes do surfista prateado, ele tinha tido um outro cara que ele tentou transformar no arauto. Na verdade, não era, era energia negra ou alguma coisa do tipo. Era um bicho meio endemoniado mesmo. Que ele usou pra dar poder a ele, não deu poder cósmico pra ele. E o cara ficou muito noiado da ideia e realmente confrontava ele e não aceitava. Mas meio era que. Era muito visceral o cara. Era imprevisível, vamos dizer assim, né? E aí teve a situação dele ir lá consumir o planeta do surfista e o surfista falar: não, porra, não. Peraí, tá, eu vou, vamos lá. E aí salvou o planeta dele pelo sacrifício do surfista de se tornar o arauto dele. Aí depois disso veio o Gabriel, que foi o Coveiro citou, né, e foi isso. O cara, ele se dava bem lá, trocava uma ideia, bababá, né, ficavam lá fazendo sei lá o que juntos. Vou ficar falando sobre a sexualidade do Galactus aqui. Meio porque era esquisito, imagina. Aquela sainha, sei lá. Mas aí o cara morreu defendendo o Galactus. Numa situação. E aí veio o Mestre do Fogo, que na verdade ele era do mesmo planeta do Gabriel, né? Esse Gabriel, mas é Senhor do Fogo, tá? É, Senhor do Fogo, tem razão. Esse Gabriel, ele se dava bem com a rapaziada, porque esse cara ficou perseguindo o destino do Gabriel a vida inteira, até que achou o Galactus. E aí o Galactus falou, você era amigo dele? Então agora você vai virar meu arauto também. E aí... Agora se fudeu. E o Gabriel teve isso que o Coveiro falou, né? Ele era um humano, mas depois, quando ele morreu, o Galactus tentou preservar um pouco dele num robô e não deu certo, né? Ele não achou legal. Isso do Galactus tentar trazer o surfista de volta aconteceu muitas vezes, né? Vez ou outra até ajudava ele, mas nunca voltou a ser o arauto dele em definitivo, né? Também não tem em definitivo, né? Toda hora esse puto muda. O Senhor do Fogo também, ele resolveu se cair fora em certo momento. Só que o Galactus já tava meio que deixando passar, né? Ele já tava assinado, né? Ele pensa assim, vou botar isso só pro protocolo. As crianças crescem, né? Tem crianças que crescem, tomar, tem que criá-las por um. E se eles pedem demissão, não precisa, né, pagar. Tanto que ele só pegou o pedaço com o surfista, o resto não tá nem aí. Não, não foi só com o surfista. Com o Terrax foi. Com o Terrax foi bem de leve. Vamos chegar no Terrax. E o meu foi de leve, cara. O Terrax é o Guy Gardner dos Arauto da Galáxia. Coitado do Guy Gardner, né? Não foi o único robô, não, cara. O Gabriel tava no destruidor, né? Teve o destruidor uma hora. Teve uma vez que o Thor virou assim, pô, cara, tu tá querendo um Arauto aí e tal? Não, leva esse robôzinho aqui. E aí entregou um destruidor pra ser o Arauto do Galactus por um tempo. Destruidor é aquele com armadura Sadomaso? É, esse daí. É. Não, eu acho legal que o Galactus tentou destruir a Terra umas 500 mil vezes e todo mundo é trilegal com ele, assim. Tipo, dá o destruidor, aí depois, tipo, a outra vira Arauto, o Rei Reed Richards salva ele, tipo... O Destruidor foi quando ele quis pegar a Asgard, que era, não era nem um planeta, era uma ilha flutuante, né, no meio do espaço. E ele aceitou em troca da liberdade do Senhor do Fogo. Ah, explicado. Só que aí também não deu certo, e o que acontece? Aí ele falou assim, porra, esses caras maneiros, gente boa e tal, vem aqui, depois vai embora, não escreve, não manda notícia, não deixa uma carta, e eu fico aqui fudido sozinho. Então vou pegar um filho da puta, um cara que é sangue nos olhos, e agora vou ter um fodão. E aí ele botou o dedo e falou assim, aquele cara ali vai ser... Ele girou um globo do universo que ele tinha e fechou o olho e apontou, né? Tyros, ou Tyros, sei lá o que, que já era um ditador, né? E tinha poderes, né? De controle das rochas e tal. E aí, eu não sei por que diabos, eu não lembro. Eu já li essa história há muito tempo. Ele tinha poderes? Ele já tinha poderes. Mas ele precisou do quarteto enfrentar o cara primeiro... Depois transformar o cara no arauto. Eu não consigo entender a lógica dessa porra, mas... Essa parte aí do... Eu até li, né? Tem esses maiores clássicos quarteto, mas eu não... É, não. Nessa época eu tinha. Eu acho que saiu numa Grandes Heróis. Eu não sei. Eu acho que a primeira história do Terrax... Vocês notaram do Terrax pra trás as relações com os quatro elementos? Sim. Terra, fogo, o Gabriel Airwalk, né, o andarilho dos ares. O surfista, você pode variar numa forçação de barra, associar com espelho, água, alguma coisa desse tipo. Nossa, foi longe, hein? Sim. Nossa, sim. Foi colocada também com o Quarteto Fantástico depois, né? Os quatro elementos. Ah, isso é óbvio. Quarteto, mas não era original, foi retcon isso. Não, o quarteto desde o começo. Não, desde o começo não. Não era uma ideia do Lee, isso foi colocado depois. Eu tô reparando aqui que o dos Arautos do Galactus, quem não tem saia anda pelado, velho. São as taras. As taras do Galactus. É a moda interplanetária, cara. Intergaláctica. Vocês estão por fora. É, o apontador prateado pode falar disso melhor que ninguém. Mas aí o Terrax também deu merda, né? Porque o Terrax falou assim, não... O problema é que o Galactus falou assim, pô, esses caras querem pegar só planeta que não tem gente, aí demora, ah não, esse aqui não, vamos lá no outro e tal. Falou, esse cara é filho da puta, ele vai catar com o primeiro planeta que tiver, eu vou comer. Não tô cansado de ficar esperando a porra da comida esfria. Detalhe, comeu o planeta, tá? É. Vamos ver o que acontece. É, não, porque o cara fala, porra, do planeta esfria, porra, esse cara ficou procurando outro. Não, esse cara, o primeiro que chegar, ele vai me servir. Só que aí o Terrax começou a pegar alguns planetas e se transformar em ditador desses planetas e tal, e trair ele. Aí ele tirou o poder do Terrax e largou o Terrax pra morte, numa das muitas visitas à Terra, né? Porque senão não tem graça, tem que ter o quarteto envolvido. Ele tem uma casa de verão aqui. É, ele arrancou o poder do Terrax e deixou o Terrax às portas da morte lá. O Terrax apanhou dos novos guerreiros, cara. Virou bucha, então... É. Lembro até de uma história do Dr. Destino, da época do Burnie, né? Cria uma maquininha pro Terrax poder voar, né? Estilo aquela do Duende Verde. E tenta jogar ele de volta contra o quarteto outra vez, né? Que foi nessa época que o Terrax já tinha sido... Não era mais Aral. E aí veio uma que a gente já citou, que foi a nova, né? Que a gente já falou as circunstâncias que isso aconteceu. Aí foi quando ele tava quase morto, né? E aí Richard ajudou ele. Ele acabou levando a nova a tirar colo, e teve um monte depois que eu nunca li, cara. Ó, Morgue, Redshift, tô lendo em inglês, eu não sei quais seriam os nomes em português. Invisible Boy, vocês fazem ideia quem foi o Invisible Boy? Não era o Tocha, né? Ninguém viu ele. Coveiro matou a charada aí, cara. O Tocha Humana virou o Invisible Boy e virou Arauto do Galactus por um tempo. Caralho! Foi muito curto isso aí. É que ele eu falo, a Marvel tem Alzheimer. Mas sabe como foi a história, cara? Alguns planetas descobriram um jeito de camuflar o planeta, de tornar eles invisíveis à visão do Galactus. E aí eles falam assim, porra, mas aí vai ter aquela piranha lá na Terra, do quarteto, que ele vai acabar pegando essa mulher pra descobrir os planetas invisíveis pra ele e a gente vai ficar à mercê dele de novo. Então eles foram na Terra pra querer acabar com a Sul. Porque só ela tem esse poder, né? Porque eles imaginaram que ela vai virar um arauto do Galactus e vai ajudar ele a descobrir a gente. Meu Deus... Aí o Richard trocou o poder dela com o poder do Tocha pra dizer, ó, não, o poder dela não é esse mais não, olha lá. E não falou que o invisibilidade tava com o Tocha. E nisso o Galactus, depois que o cara foi embora, chegou e falou assim, ah, esse aqui fica invisível e descobre, né? Então vou levar ele pra ser meu arauto. Cara, é uma criatividade incrível, né? Desses aí desconhecidos, esse não sei nem se teve tradução, porque Foi quando a Abril tava retraindo as publicações e aí a parte cósmica foi muito reduzida mesmo. E a Panini só veio trabalhar com Aniquilação. Mas o Estelar é o mais curioso. Todos os arautos quiseram em algum momento sair, cair fora da parada. O Estelar até... ele adorava o Galactus. Desde que ele surgiu, era uma louvação desgraçada. Tanto que quando o Galactus retomou o surfista como arauto durante a Aniquilação, o Estelar ficou meio assim, sem saber o que fazer. Pô, e eu? O que é que eu faço? Eu quero continuar servindo a você. E foi nesse momento que o Galactus chegou a ter dois arautos. O surfista e o Estelar. Mas aí, questão de editorial, esqueceram por um tempo que o Estelar existia, né? Mas ele passou a ter dois arautos nesse momento. Ele era tipo o capachão do Galactus, né? Baba-ovo do Galactus. Baba-ovo pra caramba. De acordo com o modelo, ele mudava a cor do personagem. Ficava meio vermelho, meio azulado. O cara era tipo aquele galinho da previsão do tempo da geladeira? É, exatamente. Tirou do baú, é, sim. Teve a arauto mais importante de todas, né, cara? A Tia May. A mais idosa, né? De todos. A Tia May, aquela que nunca morre, quando morre é mentira ou é uma atriz. A Tia May foi a arauto da Galactus por uma história, cara. Tia May, descendente direto de Oscar Niemeyer. Exatamente. Cara, ela tava de babá do Franklin Richards, não me pergunte como. Ela estava de babado Franklin Richards quando o Galactus veio à Terra querer pegar o Franklin Richards pra ser seu arauto. E ela entrou na frente e virou arauto do Galactus por uma história. É brincadeira. Foi Tia May, foi uma atriz. Não, foi Tia May, só que na verdade não foi, né? No final era tudo pegadinha do malandro, era um sonho bizarro do Peter Parker. E não. Foi uma daquelas pegadinhas, né? Isso daí foi durante um mês na Marvel, em que os assistentes de editores eram os responsáveis pelas revistas. Por um mês eles fizeram essa maluquice. E aí teve as histórias mais bizarras, essa inclusive. Por isso que nunca mais fizeram isso, né? Que saiu o recado pros leitores do tipo assim, ó. Não reclamem que se uma hora der, a gente põe os estagiários de novo. Pode ser pior, né? É, pode ser pior. Só pra quem tá lendo agora, esse pra hétero aí, apareceu recentemente nas histórias do Matt Fraction, onde houve o conflito do surfista com o Thor em busca de uma tal de uma semente que existia na árvore da vida, que poderia, de um lado, né, deixar o Galactus viver eternamente sem precisar comer outros planetas, e do outro lado, os Asgardianos que queriam preservar essa semente pra reconstruir o ciclo de vida e morte deles, né? Entrou os dois em choque. No final, o Loki resolveu de um jeito lá, mas o surfista ficou preso na Terra para tentar proteger essa semente até que ela voltasse a aparecer. Pro disso, teve que surgir um novo arauto, e foi o pastor da cidade de Broxton, onde estão os Asgardianos hoje, que virou o novo arauto de Galactus, que é esse tal de Praetor. Tudo a ver, né? Tudo a ver com o conceito original. É, a ideia seria que ele vai servir como um certo guia, né, pro Galactus, né, cair na real, e não querer pegar os planetas com população. É, na verdade, o que eu pensei é que, tipo assim, todo o arauto, na verdade, é o pastor do Galactus, né, cara? É o cara que tá pregando a palavra dele, né, de uma certa maneira. E de certa maneira também eles são bem o descargo de consciência, porque ele sabe que os arautos estão lá pra avisar, pra tentarem ou o planeta se defender e evitar que ele chegue, ou fugirem pro Galactus não ficar com culpa na consciência. São bem apocalípticos, né? Norrin Red não existe mais. Em seu corpo, um novo ser percorre o cosmos. Em seu lugar, o surfista prateado. Então, é isso, né? Falamos bastante, bastante pouco, né? Porque são muitas histórias e muita confusão, muito vai e volta. Tá preso na Terra, não tá preso na Terra, e troca de arauto, aí faz uma meinha. Bom, deixa pra lá. E agora vamos falar um pouco de outras mídias. Que apareceu o Surfista Prateado, o Galactus. O mais conhecido foi o segundo filme do Quarteto Fantástico, do qual o Rafael é fã incondicional, né, Rafael? Ah, nossa, adoro. Mas vou dizer que não achei ruim a ideia de não colocar ele como um cara gigante com uma saia e um balde na cabeça. Achei a ideia, como é que pode dizer, a representação que eles quiseram dar pro Galactus era uma representação interessante. Mas, achei bem verossímil. Até. Mas, cara, eu acho que em relação à transposição pra mídias, a melhor adaptação acabou sendo uma paródia que o Jenny Tartakovsky fez do Churrasqueiro das Galáxias e o Colher de Prata. Eu ia falar disso. O Silver Spoon do Exatamente. Para Macaco. Foda, cara. Aquilo ali ficou muito engraçado. Eu tô com o link aqui, cara. Eu tô com o link aqui, eu ia falar desse. Ele pega os planetas e espeta num. E coloca num espetinho. No espeto. E vai assando no sol, assim. Aí quando ele põe o sal pra temperar o churrasquinho, tá nevando o planeta Terra. Assim. E o surfista prateado, ele tem uma colher, né? Que ele é o Silver Spoon, a colher. Exato, exato. Não podemos esquecer também do Quarteto Fodástico, feito pelo Roger Cruz. Na época que ele assinava como Rock, fez uma revista Super-Heróis Eróticos, da editora Sampa. tá muito engraçada, velho. Ele é o vibrador prateado. Se você coloca um negócio desse, e esse negócio aqui... Fica no clitóris, estimulando. Ah, tá. Eu entendi errado. Ah, sim. Voltando um pouquinho ao filme, só pra quebrar um pouco da magia do Rafael. Cara, o que eu tava lendo é que, na verdade, eles já tinham planejado fazer um filme com o surfista, né? Ia ter um filme solo com o surfista, legal. E o roteiro era do Straczynski. E, na verdade, eles já tinham falado que eles não queriam mostrar o Galactus da forma como é nos quadrinhos, no filme do Quarteto, porque ia ser pouco tempo de exibição do Galactus ali. Ele apareceu no final e tal, e já iam queimar o cartucho. E que a ideia era ele aparecer em toda a sua saia, balde na cabeça e majestosidade, pra ganhar nota dos jurados e competir com o Clóvis Bornai, no filme solo do Surfista Prateado. Ah, mas aí... E você acreditou, gente? Você acreditou? É, não. Ia ser muita sacanagem. É o que o Straczynski diz, né? Eu não boto minha mão no fogo pelo Straczynski, muito pelo contrário, mas... Não só visualmente falando, mas até em termos de verossimilhança científica mesmo. É descrever alguma coisa com o Galactus mais como uma força, vamos dizer assim, dotado do que a gente entenderia como consciência, é muito mais verossímil do que tu fazer um cara gigante. Eu interpretei esse Galactus nuvem aí, e todo mundo ficou na hora perguntando, eu vi o rosto, vi, não tinha porra de rosto nenhum, todo mundo achando que ele tinha visto. É, eu também não vi nada. Pelo menos não tô sozinho. Eu não tava vendo na carneirinho, enfim. Não, cara, a formação daquela nuvem de sei lá do que, ela fazia o formato do capacete. Sério? Fazia. É, não, eles... Você vê esse filme de novo de trote, né? Sacanagem. O Galactus Ultimate, que foi usado também no filme, uma tentativa de usar esse conceito? É, a ideia foi essa, né? Mostrar ele como uma nuvem, mais ou menos como era o do Ultimate, né? Galactus. Vocês estavam bebendo muito da fase Ultimate nessa época, né? É, mas tinha o lance que também era muito estranho, né? O surfista, o poder dele vinha da prancha. Ah, garoto. Ele não tinha poder nenhum, ele só era um cara adorado. Ele é tipo Fred Mercury prateado com uma prancha super poderosa, né? A cena do filme da perseguição dos caças é boa, cara. Tem várias cenas boas naquele filme. Eu acho que o pior, fora do Dr. Destino, né? É porque bebeu muita coisa do filme anterior que deve ter esquecido. O que eu acho bizarro no filme nesse Quarteto Fantástico 2 é que ele me lembra um pouco, assim, guardado às devidas proporções, o filme do Lanterna Verde. Porque parece que todos os elementos que precisam estar lá, estão lá. Só que ainda assim o filme é muito ruim. E aí tu não consegue entender por quê. Tipo assim, o filme não tem uma falta de fidelidade com a HQ. Pelo menos não extrema, assim, né? Diálogos, inclusive, retirados direto de revista. É, tem várias coisas ali. Tu vê, cara, tudo que precisa ter tá ali. Por que o filme é ruim, sabe? Tipo... Porra, tem a Jessica Alba. É, faltou só um pouquinho de maturidade mesmo, né? Fez uma mistureba lá. Pô, tinha uma cena clássica do Ultimate, que era o Reed dando uma enrabada num general lá. No quadrinho, foi um dos melhores momentos do Reed Richards Ultimate, né? O que eu achei muito errado nesse filme foi colocar o Dr. Troy McNamara pra ser o Dr. Destino, né, caralho? O cara do Nip Tuck. E desenhos? É, Daniel, essa famosa trilogia do Galactus tinha nos desenhos desanimados da Marvel? Que é o Quarteto Fantástico, a franquia do desenho animado era da Hanna-Barbera, e eles não chegaram a explorar isso aí. Não exploraram, sim. Sim, eu esqueci de falar. Usaram, sim. É mais roxo ainda, é menos rosa e mais roxo, galera. Exato, e o que aconteceu até é que essa fase ainda tinha o Tocha Humana, né? O Tocha Humana foi logo tirado da produção do desenho porque teve criança atirando fogo no corpo. Aí botaram um robozinho Herbie. Botaram um robozinho Herbie, exatamente. Fala de novo, Daniel, que cortou aquilo no corpo, né? É, exato, né, cara? O que aconteceu foi justamente isso. Eles substituíram o papel do Tocha Humana e botaram o robô Herbie, que o John Byrne até usou depois. Ah, o Joe Byrne depois transformou ele na babado. Mas ele foi pros quadrinhos antes do Byrne, né? Eu lembro, eu tenho histórias que eu... Herbie, sim, o Herbie entrou nos quadrinhos antes. Eu lembro dessa própria saga aqui do Terrax, eu lembro que aparecia o Herbie. Foi antes do Byrne assumir o quarteto. Mas a saga do Terrax, ela é do Byrne. Não, mas o Terrax já aparecia antes. Olha que ele foi uma criação do Byrne. Não, cara, criação do Byrne. Oi, cara. Sim. Então, ele aparece surpreendendo tudo. Foi na primeira vez que aparece que o Byrne assume, aparece o Galactus. Acho que uma grande Heróis Marvel que eu li, que eu jurava que o Terrax tinha aparecido nessa. Que no final, acho que eles enganam o Galactus com um nulificador total falso. Alguém lembra dessa, não? O cara é tipo praticamente o deus dos negros, vai lá na 25 de março, compram a porra do assim, engana o cara. É, pois é, não. Ele fez um umidificador total de, sei lá, de latinha de alumínio e falou, ó, é o único. Aí o Galactus dá. É que ele é um deus, mas tem uma péssima visão, né, cara? Mas tem um detalhe, né? Onde foi parar o umidificador total depois que o Reed ameaçou ele? O original. Na primeira história ele entrega pro Galactus de volta. E aí o Vigia fala: não, tudo bem, ele tá falando que vai embora. Ele tá falando a verdade, pode entregar. E aí o Reed entrega. Já pensou que o Galactus fala: ahá. Eu tenho essa história do. Comprei aquele encadernado de, acho que de 50 anos da Marvel no Brasil. E aí eles colocam várias histórias do. 40 anos. Com várias histórias do Capitão América, dos X-Men, clássicas, né? E tem essa do quarteto. Cara, eu li aquilo e falei: meu Deus, cara, que coisa imbecil isso aqui. Eu espero que vocês publiquem esse episódio e não deixem passar esse vídeo, viu? Não deixem de postar esse vídeo aqui. Ah, é, apesar... esse é foda, cara. Esse é um clássico, cara. Ah, esse é muito bom, verdade. O pai troll fala pro moleque, pro filho, que o Galactus existe. É muito e no dia que o Galactus chegar, joga a tua última partida de videogame... Porque vai fechar a loja, filho. É verdade. Isso é muito... Aí quando ele explica que o nulificador total é esse saca-rolha, meu filho. É. Ele pega o abridor de vinho, cara. E mostra pro filho, cara. Que o Galactus detém o poder cósmico. Deter o poder cósmico, filho. É tudo que você quer na vida. Pegando o gancho que o Zé tava falando ali, como as histórias eram ruins. Mas, pô, também é sacanagem, né, cara? Tu olhar as histórias... passadas com o olhar de hoje, né, cara? Hoje em dia eu olho as histórias de 96 e eu acho... Meu Deus, que coisa idiota, Superman elétrico. A gente tem a tendência de achar que, tipo assim, nossa, coisa mais bizarra que fizeram nos anos 60. Cara, tem coisas que fizeram bizarra agora, esses tempos aí, sabe? O que só mostra que, na verdade, coisa idiota é meio que uma tendência dos quadrinhos. A gente que só percebe anos depois, né? Idiota é a gente que continua lendo. É. A gente tem que ver. Vai que se fuder. Era outro mundo, cara. Muita coisa de ficção científica tava sendo imaginada naquela época. Tinha comentado isso no podcast fazendo a propaganda agora do Marvel Meio Medo sobre o quarteto. Muito bem. O primeiro homem da universo Marvel a chegar na Lua é o Reed Richards. Não, eu concordo. Realmente tinha um outro contexto, né? Na verdade, os anos 60 bebia cientificismo, né, cara? E era um monte de coisa que se imaginava que, tudo era possível, mas a gente não sabia um milésimo do que se sabe hoje, por exemplo, né, cara? É de se esperar que tenha um monte de coisa que a gente olhe e diga, caralho, que coisa bizarra, né? O Stan Lee, uma vez, numa entrevista com Kevin Smith, falando assim, cara, eu não entendo nada de ciência, eu não tenho a menor noção do que um raio gama numa pessoa pode provocar numa pessoa, mas sei lá, eu vinha acho na cabeça. Acho que parecia legal, parecia uma boa ideia na época, né? Tipo, nulificador total, não sei, o nome me pareceu legal, assim. Tem várias sílabas, né? Anula tudo, ele deve anular o poder do Galactus, ele deve anular a radiação, ele deve anular qualquer anula coisa. Anula casamento também? Anula casamento. Vou ter que me separar. Vou usar o nulificador total. É, manopla do infinito, cacete, velho. O cara anula débito do cartão de crédito lá, conta em negativo. Eu tô começando a querer um desse aí. Norrin Red não existe mais. Em seu corpo, um novo ser percorre o cosmos. Em seu lugar, o surfista prateado. Algumas citações finais, eu queria que cada um falasse alguma coisa aí sobre o tema, alguma HQ que recomenda. Eu queria começar falando do famoso ciclista prateado, né? Existem algumas pessoas baseadas no ciclista prateado. A gente tem aqui o apontador prateado, que é o Rafael, né? Pra quem não conhece, vou procurar a foto aqui do apontador prateado mais uma vez, deixa eu botar aí pra vocês verem. Provavelmente o Z deve ter no automático, assim. Ele deve ter uma tecla atalho. Só pra abrir essa imagem. A gente tem um próprio seguidor dele aqui, né? Não tem uma comunidade também no Orkut? Coisa do tipo, mais antiquada impossível, assim. Eu sou fã do apontador prateado. Agora eu quero que vocês tirem 10 segundos pra clicar nesse link gigantesco. Puta, que porra é essa, cara? Já achou a imagem, cara? Já que achei, é isso, velho? É uma outra época. Porra, tá vendo? Caralho, velho. O cara parece um Space Ghost monocromático, cara. O apontador olha prateado, isso. Apontando para o cosmos. Em busca de respostas. Ou não. O melhor é o cenário, né? Todo rústico. Mas você reparou que a menina tá em obra, a roupa da cor do Galactus também? A roupa da menina também tem a ver, ó. É, sozinha. Foi tudo combinado, cara. Essa cara ainda do... Forever Alone. É o Galactus, pô. Exatamente. Bota essa imagem aí. Tem tudo conectado aí. Peraí. Esse cara na foto é o Rafael mesmo? Sou eu, alguns pensei que era o mais novo, mas é. É a versão Silver Age do Algodão. É. A cabeça do coveiro agora explodiu com essa informação. Nossa, cara. E eu com vergonha que eu não vi xerique por uma vez. Cara, eu já fiz coisa muito mais vergonhosa que isso, cara. Atenção, povo da Terra. Nós somos os Ovobongos e viemos invadir a estação dos brinquedos. Bongo, bongo. Para bongo, trazer a melhor Páscoa do universo. Bongo, bongo. Eu já fui de Raio Negro numa festa fantasia. Raio Negro dos Inumanos. Então, e cantou no karaokê? Não, mas obviamente ninguém sabia o que era, né? Mas o mais interessante é que a roupa eu mesmo fiz e aí ela foi se dissolvendo durante a festa. Fez com açúcar? Pô, você fez com açúcar? Pô, cara, que merda foi essa? Porra, resumindo, roupa velha, né, cara? Eu usei roupa velha. E tem o ciclista prateado, né? Um dos super-heróis brasileiros. O ciclista prateado. Que merda é essa aqui do ciclista prateado? O cara tá soltando um sorriso na bicicleta, cara. Sendo faísca do rabo dele, cara. Senhor Coveiro, uma HQ, alguma coisa do Galactus ou do Surfista que você recomenda pra galera? Ou alguma outra coisa que você queira citar? Bom, existe pouca coisa até do Surfista prateado pra se ler, né? Essa realmente, essa minissérie solo... Pelo menos uma parte já saiu no Brasil traduzida. É uma que eu gostei muito, apesar de ser exaustivo. Mas eu sou realmente fã e conheci o personagem através dessas histórias cósmicas de final dos anos 80, né, 87, por aí. Foi do Jim Starlin, que era o Ron Lim desenhando. É a fase que eu conheci boa parte do personagem. Inclusive, trabalhou muito, não só a gente tinha ideia da origem dele, mas foi nessa fase mesmo que ele ganhou até o sentimento de culpa. Foi uma coisa que, acho que foi o Adam Warlock, alguma coisa dele, que concedeu a ele. Foi quando ainda humanizaram ainda mais o personagem, né? Que ele era tão nobre, mas ele nunca tinha tido o sentimento de culpa por, de vez em quando, levar Galactus pra sair matando a galera por aí. Foi uma pena que, de repente, essas histórias se diluíram por uns 10 anos, tentaram voltar com a Aniquilação também, uma coisa que a gente não falou aqui, mas aparece também o Surfista por um tempo. Mas não vingou, né? O personagem talvez funcione muito mais com um coadjuvante mesmo, como falaram aí, do que manter uma revista mensal por muito tempo. Apesar de que essa revista que eu falei dos 1980 era boazinha pra caramba. Ser Modeste! Eu, como um verme que leu muito pouco de Surfista, só posso recomendar uma das melhores sagas que teve nos anos 90, que é o Desafio Infinito. Isso tem uma participação bem bacana até na história. Que foi dessa fase, inclusive, que o Coveiro falou, né? Que era feita com Thanos e tal, que é desenhada pelo Ron Lim, né? Essa mensal, basicamente, exato, metade dela foi pra impedir, né, sem sucesso, o Thanos de recuperar as joias. É, criar a manopla do infinito, né, botar todas as joias na manopla do infinito, que virou o jogo, né, War of the Gems, da Marvel, lá nos... Tá traçando aí o provável futuro filme da Marvel aí, né? As joias estão envolvidas aí. Apareceu ela, inclusive, no filme dos Vingadores, com o Loki comandando a mente da galera com a joia da mente, né? Isso aí, o Thanos é a figura central aí dessa futura história aí, que vai ter Guardiões da Galáxia, o cacete A4, e não vai ter o Quarteto, provavelmente, né? Porque o Quarteto continua com a Fox. Senhor Zenon, algo a recomendar? Te falou um pouco do Hacking, né? Não leu ainda. Quando tiver oportunidade, vai ler uma excelente história do Surfista, cara. Tem participação de vários outros personagens da Marvel, principalmente do Reed Richards e do Homem-Aranha. São bem fundamentais na história. O Surfista Prateado, quando ele vai se despedir da Terra, ele pergunta pro Homem-Aranha que tipo de presente que ele poderia deixar pra Terra, né? Quem leu a história vai saber do que eu tô falando, uma cena muito foda, cara. Não vou dar spoilers aqui. Daniel HDR. Duas recomendações aqui, eu como fã de John Byrne, não posso deixar de falar. Uma é a origem do Galactus, que ele escreveu para especial de super vilões, que foi feito em 83, ele escreveu e desenhou. Super Villains Classics, é a origem de Galactus, em maio de 83. São 3 números, e foi republicado depois da década de 90. Vocês devem abaixar o scan mesmo, não chegou a sair isso aqui. É um material muito bom que dá esse histórico aí que foi lembrado aqui no episódio. E uma outra é a edição número 70 de Heróis da TV, vocês vão ter que procurar em sebo aí, que tem uma história também feita pelo John Byrne, que ela foi, na verdade, numa segunda tentativa de revista do Surfista Prateado. Desenhou e escreveu a história, e a arte final, ela é do Tom Palmer. Ele meio que arte finalizou os layouts do Byrne, que meio que reconta aquele conflito dele com o Mephisto. Novamente, a gente tem a Xalabau como pivô central, só que a história aqui, ela termina de uma maneira diferente. Ela realmente termina de uma maneira diferente. Também não vou dar spoiler, é um gibi que foi publicado nos anos 80, mas vão atrás, que é uma história datada, uma história antiga, mas ela tem um final bem legal, assim, que funcionaria muito bem pros dias de hoje, se tu fosse trabalhar as motivações do Surfista Prateado. Isso aí, Rafael. Cara, eu vou citar uma versão meio alternativa, que na verdade o Surfista Prateado não é protagonista, e sim todo o universo Marvel, mas eu lembrei de uma minissérie chamada Ruínas, que é uma minissérie bizarríssima, assim. Na verdade, é uma realidade alternativa onde tudo no universo Marvel deu errado. Por exemplo, o Hulk, o Bruce Banner, ao invés de virar o Hulk com a explosão gama, ele virou um monstro cheio de tumor. E uma das coisas que mostra é o Surfista, que ele virou Arauto de Galáxias, mas como ele ficou, vamos dizer assim, sei lá, todo cromado, alguma coisa assim, não lembro exatamente os detalhes, mas ele não conseguia respirar, ficou tão asfixiado que ele usou energia cósmica pra arrancar abrir o próprio peito, e aí ele morreu quando ele abriu o próprio peito. É um spoiler fudido, na verdade, né? Ele só aparece nessa cena. Mas eu recomendo a minissérie, porque ela é bizarra, assim, mas essa Ruínas é do Warren Ellis, mas é como se o Garth Ennis escrevesse. É mais ou menos, porque é uma coisa assim bem, bem extreme, assim, na Marvel, assim, umas coisas tu pensa assim, caralho, não imaginava que os caras fossem fazer isso com os personagens, mesmo sendo uma realidade alternativa. É, mas o L solto dá mais ou menos o N mesmo. É, só que melhor, né? É. Bom, eu vou citar algumas coisas aqui rapidinho. Primeiro é o bonequinho do Surfista Prateado da Glasvit, que era o meu favorito, porque era o único que a base tinha um sentido. A base era a prancha do surfista. Não é Glasvit, cara. É Gulliver. É Gulliver. Eu tenho boneco, porra. Eu tinha. Quem não teve esses bonecos aí? Até o Hulk tinha prancha. Não. Tu sabia, ô Freud, sabia que esse boneco era o do Pantera Negra? É, pintaram aqui como Pantera Negra, né? Não, ele saiu como Pantera Negra. Como não vendeu, eles adaptaram pro surfista. Porra. A primeira coleção era o Pantera Negra. Eu não sabia dessa, cara. Que louco. É. Mas era o meu favorito, cara. Porque tinha prancha, e a prancha, pô, eu brincava com ele voando, né, cara? Com a prancha, era muito maneiro. Outra coisa que eu quero citar, já que estamos, na verdade, homenageando o Stan Lee, né? Embora a gente cagou pro Stan Lee quase sempre, mas tudo bem. Teve uma revista que saiu pela Panini. Foi uma minissérie que saiu lá fora, As Incríveis Aventuras de Stan Lee. Tinha uma história escrita pelo Stan Lee, sempre que eram histórias de personagens dele, com participação dele, né, na história. E acompanhando uma história com outro autor escrevendo, né? Uma história também envolvendo o Stan Lee junto com os personagens, ou algo que envolvesse o Stan Lee. E teve uma, claro, com o Surfista, que escrita pelo Stan Lee, desenhada pelo Mike Wieringo, onde o Galactus leva o Stan Lee lá para o satélite dele lá, e fala, que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Você existe? Não sei o que, mas sim, sim. Aí ele bota o Stan Lee do lado do Surfista, e o Surfista fica falando, né? Toda aquela ladainha do próprio Stan Lee, escrevia, né? Falando um monte de coisas e tal, e choramingando e tal. O Surfista Prateado foi um grande emo, né? Então, na verdade, ele foi precursor do movimento emo. Mas eu tinha o cabelo. O Surfista Prateado, ele é tipo o Horácio da Turma da Mônica, né? É. No final, o Galactus vira pra ele e traz o Stan Lee de volta e fala assim, e aí, você falou com ele? Eu falei assim, é, a gente conversou, mas pra que você me chamou aqui e tal? Eu falei assim, você entende agora como é que ele é insuportável? Ele fala, porra, dá um jeito, cara. Você tem que dar um jeito, ele não pode continuar falando assim, ninguém aguenta mais isso. E aí, no final, quando ele vai mandar o Stan Lee de volta, o Stan Lee já tá falando igual o Surfista também. E aí ele fala assim, não tem jeito, está contaminando todo mundo. Boa, foi boa. É, muito bom. Outra que também não pode deixar passar, cara, é o pessoal, o Giffen e o Demetres, que faziam a melhor Liga da Justiça de todas, que era a Liga Cômica, eles foram convidados pra Marvel pra cagar com os defensores, né? Eles já tinham ferrado a Liga da Justiça. É ótima essa história, cara. É, é muito bom mesmo. E aí eles convidaram eles pra fazer uma história dos defensores, e basicamente a formação principal dos defensores, né, que é o Doutor Estranho, o Surfista, o Hulk e o Namor. Essa história é boa mesmo, cara. Só que acontece, zoou a porra toda. E o Surfista, o que que eles fazem? Ele não participa de porra nenhuma na história. Pancadaria, toda a trama envolve só os outros três. E o Surfista se recusa porque ele tá entendendo os surfistas. Ele fica numa praia conversando com um bando de surfistas. Porque ele, pô, nós temos algo em comum, nós todos usamos prancha, eu vou aprender muito com eles, não sei o quê. Acho que era uma minissérie em 5 edições, é que saiu numa revista só, uma Marvel Apresenta, 26. Que cada edição tinha uma página só do surfista conversando com os humanos, né? E aí, pô, ele tá conversando com surfistas, os caras não tem porra nenhuma na cabeça, com todo respeito a surfista, mas é como tá na revista. Tá brisando lá com os caras. No final, qual é a conclusão do surfista? Devia ter deixado o Galactus devorar essas pessoas. E o legal é que o Kevin Maguire, ele desenha, cara, o surfista parecendo um alien mesmo, né? É, sim, ele faz um olhão, assim, um visual bem de alien, assim, né? É. E uma recomendação final, que agora realmente é uma recomendação, né? Que é a Marvels. A Marvels, a minissérie do Alex Ross. A terceira edição, o livro 3, né, de 4. E o argumento do Kurt Busiek é justamente uma visão do Phil Sheldon para essa chegada do Galactus, que foi um momento impactante da história da Marvel, né? E é uma visão legal, assim. A série toda Marvel eu gosto bastante. E essa edição toda é dedicada a reproduzir esse momento pela visão do Phil Sheldon. Todas as edições é um momento histórico da Marvel. E a terceira é envolvendo a chegada do Surfista Prateado e do Galactus na Terra, que é aquela primeira história que a gente citou, que foi Quarteto Fantástico. De 48 a 50, e é bem legal. Recomendo Marvels como um todo e vale citar essa edição 3 aí. E vale citar também, que nem colocaram aí a imagem do CD do Joey Satriani, que adotou o surfista. Eu esqueci, eu ia falar disso. Inclusive, Daniel, você sabe da história com o John Byrne nesse CD aí? Não. O Joe Satriani, guitarrista virtuoso, que eu até gosto bastante do trabalho dele, ele tem um CD que ele lançou chamado... Não, eu conheço o CD. Muito bom. Surfing with the Alien, ele lançou em 87. E a capa do CD é uma imagem do Surfista Prateado. Ela é do John Buscema, cara. É, só que aqui tá falando, na verdade tá falando que é do Byrne. Buscema. Não acho que a dezena é do Byrne, não. É do Buscema. Tá vendo no Wikipedia? Tô vendo no Wikipedia, tá vendo só? Ah, não confie tanto no Wikipedia, cara. Eu também achava que era do Buscema, quando eu li aqui fiquei na dúvida, sinceramente. Inclusive tem, a capa é dupla. No lado tem a mão do Galactus. E na outra tem o surfista voando. Ô, Daniel, tá certo. Esse é, olha direitinho, esse é o traço do Byrne. Não, olha a capa. Ué, eu li na Biza muito tempo atrás daquela... Esquece. É do Byrne, cara. Olha a foto, é do Byrne. Eu fui atrás da referência aqui, cara. Aqui, mas, esquece que você... Fora do Byrne, cara. Você reconhece de cara aqui, tá, vamos ver aqui, peraí. Esquece que você leu, olha pra imagem, você não vai errar. Não, eu como fã do Byrne já vou reconhecer, peraí. É verdade, cara, é do Byrne, as mãos quadradas. É cara. Verdade. É desse, não é só isso, é não. Olha pra mim pro queixo também. É, o queixo é a boca, né? Queixo meio quadrado, né? Quadrado não, meio. Cara, e na biblioteca básica da Biz, eles tinham dito que essa capa era do John Buscema, cara. É, mas não é. Foda-se, Biz. Pois é, então, essa capa foi retirada da página 6 da revista Silver Surfer número 1, publicada em 82, desenhada pelo Byrne. Foi essa que eu indiquei, essa revista que eu falei há pouco. Então ela foi tirada de lá. Pois é, só que o Byrne não deu permissão para o uso da imagem. Tá grande assim. Byrne. É, eu não sei se ele teria que dar permissão, né? Porque, na verdade, fazia parte de uma revista. Se a Marvel deu permissão, então não sei se ele precisaria ter dado a permissão. A famosa política de royalties da Marvel. Mas o Byrne falou que não deu permissão, nunca recebeu pagamento pelo uso dessa arte na capa do CD. É uma arte do John Byrne na capa do CD do Joe Satriani, que, pô, sempre me chamou atenção, cara. Eu sempre olhava esse CD e falava, puta, que maneiro, surfista e tal, e depois eu vi e é muito legal. Eu indiquei há pouco essa história e eu cresci acreditando que essa capa do Satriani era do John Buscema. Dorme com essa agora. Não, a camiseta, se eu comprar pra mim, eu vou dormir com ela, pode deixar. Na cara, que loucura, que é isso? Então, pessoal, é isso daí, agradeço a todos, recomendo que todos ouçam os outros podcasts da iniciativa Excelsior, em homenagem ao Stan Lee, ou não, né, alguns podcasts não serão tão elogiosos assim, não é, Daniel HDR? Ah, ele apenas tá tentando compreender o que aconteceu, não estamos xingando ninguém. O MDM, sim, no episódio do MDM a gente tá xingando, mas do ARG a gente tá sendo um pouquinho mais calmo. Então, queria agradecer a todos os ouvintes, agradecer mais uma vez a presença do Daniel HDR. Muito obrigado. ARGcast.com, cursodequadrinhos.com.br, danielhdr.com.br, sejam bem-vindos. Agradecer a presença do Coveiro lá do Marvel 616, uma grande fonte de referência e notícias relativas a Marvel Comics. Eu ia fazer até um jabá que nem o Daniel, você já falou tudo aí, então... Fala do podcast lá também, porra. É, fala, vai assistir o podcast da gente aí do Quarteto Fantástico, que tem, na verdade, dois podcasts, né? O Inominável. Vai assistir? Meio. Vocês estão fazendo um vídeo do negócio? É videocast, rapaz, olha só. Não é. Estou ali ao vivo. Vai ouvir, então. E tem também o Inominável Meia, né, que é o da gente principal, e o Mutação em Debate, que é um podcast que surgiu no meio do processo aí, só sobre X-Men, vai falar sobre os X-Men do Stan Lee. Isso aí, obrigado, cara. Tá convidado aí pra comparecer mais vezes. Quando formos falar outras Marvel Kisses aí, entraria em contato, ok? Faz favor aí. Então é isso, pessoal. Curtam aí os outros podcasts, não deixem de conferir. É Excelsior e até o próximo podcast. Whatever! Oh, well, everybody's heard about the bird. Estamos aqui para a leitura de comentários, senhores, sou eu, Freud, meu companheiro de todas as horas na leitura de comentários, senhor Marcelo Soares. É nóis. Senhor Rafael Rodrigues. Oh, yes. E o senhor Alex de Matos. É isso aí, quer dizer, mano, não, né? Puta, não posso falar mundo, droga. Ora, mano, para com isso, mano. Ô, véi. Então, leitura de comentários do podcast sobre eventos de quadrinhos. Teve a participação luxuosa de Afonso Andrade, Cris Peters, José Guiar e até do Daniel HDR nos comentários, veja você. Senhor Marcelo Soares. Queria destacar aqui um comentário do Max Ricardo que ele colocou, baixando. E aí eu queria perguntar a ele, está baixando o quê? Até a garrafa? Baixando na boquinha da garrafa. É, o outro comentário aqui que eu selecionei, que também foi uma pessoa que comentou muito curtinho, foi o Gordinho do Mal, que ele colocou, esse promete. A gente não promete nada, cara, a gente nunca promete nada pra eles. Então como é que esse promete? A gente sabe se a gente prometer, a gente não cumpre. Né? Pois é, cara. Inclusive ele não veio falar depois se a gente cumpriu, né? Ele disse que prometeu, não sei o quê, mas não disse se cumpriu, né? Mas... O nome do cara é Gordinho do Mal, cara, gordo só faz cagada, velho. Tá louco. Sendo que esses dias eu botei no Areva um documentário sobre humor. Falava justamente sobre fazer humor com um estereótipo, né? O pessoal aí não faz a lição de casa. Aliás, eu vou falar aqui, cara. Olha, porra, que ninguém comentou lá. Eu vi o documentário é muito interessante. Então, volte lá. O nome do documentário é O Riso dos Outros, não é isso, Rafael? Isso aí. Recomendo. No caso dos gordos, não é por mal, mas o gordo ele tem o próprio centro de gravidade, né? Então é por isso que ele perde equilíbrio, aquela coisa toda. Eu tô falando isso por pesquisa, né? Tá certo, tá certo. É um cara acadêmico. Mas eu confesso que eu ri da piada da Preta Gil que tinha lá no documentário. Se querem saber qual, vão lá assistir. Continua aí, Marcelo. É, e o último comentário que eu selecionei foi do Gil Silva Ferreira, que ele colocou: nem ouvi ainda, mas já digo que só pelo fato de ter a Cris Peter já é um podcast foda. Aliás, ela podia fazer um monólogo. Aí, comentei na minha santa ingenuidade, medo do que você pensa enquanto ela fala, né? Porque ele queria que ela fizesse um monólogo. Aí ele respondeu: a voz dela é tão gostosa quanto a voz da mina que anuncia as estações do metrô de São Paulo. Ainda botou o link ainda, cara, com a voz da mulher. Eita, lelê. E esse daí? Nerd é uma raça que dá medo. Quem ouviu, é boa a voz mesmo do metrô, né? É, eu ouvi, é boa sim, é boa, agradável, agradável. Dá pra dedicar umas horas aí? Não, eu não faço igual o Gil, eu não dedico nada não, mas é uma voz agradável. O Erson ainda falou, né, esse bando de cuecas mal deixaram a menina falar, revoltado. Por isso teve uma hora que eu tive que dar um corte no Rafael lá. Ah, o Trino não tava falando nada, na hora que ela ia falar, o Rafael foi falar ao mesmo tempo que ela. Agora tem que cortar o áudio, filho. Senhor Rafael Rodrigues, defenda-se das minhas acusações. Não vou me defender. É que o problema é que a Cris é baixinha, daí eu não consigo ver quando ela vai falar, né? Olha só, que absurdo. E depois reclama que eu tiro sarro de gordo, pô. Não tô tirando sarro do... Não, olha só. Olha só. Olha só. O preconceito pescadora outro. Pescadora de aquário. Conta todos os alunos. De põe abacaxi. Em primeiro lugar, eu só estabeleci o fato de que ela é baixinha e a piada não foi em cima do fato que ela é baixinha. Chega, tá? Baseado no que eu falei. Não, é só porque ela tem pouca altura, não é isso? Deixa eu falar a porra do comentário. Corujo, homem de visão, falou o seguinte: eu não entendi metade do comentário dele, eu tive que pedir ajuda pros universitários aqui, mas eu entendi. Você logo na abertura percebe a diferença do nível do Areva, então cala a boca. É, nós somos pessoas educadas, né? Eu cheguei no ponto que cala a boca é sinal de educação. Se fosse outro lugar, teria no mínimo um vai se fuder, filha da puta. É, isso é verdade, tem outros lugares que o troço é realmente bem mais... Hardcore. Mais mal educado. Hardcore. Ainda bem que o Areva não é assim. É por isso que eu gosto do Areva. Até mais do Areva do que sites mais mal educados. Ratinho! Opa, não pode falar isso aí. Pô, tão proibido de usar... Não pode. Não pode citar nem de onde é, vai. A gente já foi notificado judicialmente que a gente não pode citar. Aí ele fala, me sinto tão restrito por isso... É, cara... Não adianta, na sociedade, né, tem que ser educado. É o seguinte, na real eu nunca fui em nenhum evento, me sinto estranho perto de outros nerds. Eles me fazem sentir um cara boa pinta, normal e interessante, não me sinto bem isso. Imagino que ele quis dizer não me sinto bem com isso. Acho engraçado que todo nerd, das duas uma, ou se acha melhor que os outros nerds, ou acha que não é nerd. É impressionante, nenhum nerd se admite como nerd, a não ser que seja um nerd completamente perdedor. Assim. Eu não sou nerd. É, não, claro. Eu sou e você que se foda. Porque você é o tipo que se acha melhor que os outros nerds, tá vendo? Não, eu não me acho, eu sou. É, exatamente. O Alex é os dois tipos, né? Achei bacana a participação da sobrinha prima da senhora Chris Peter. Uma criança com um tom sério é difícil de se encontrar hoje em dia. Eu acho que essa foi uma tentativa de piada com relação à voz da Chris Peter. Eu vou falar o seguinte, Edu, o senhor lave sua boca antes de falar mal da voz da Chris Peter. Não pode falar mal da Chris Peter perto do Rafael, que ele fica inflamado. Os leitores agora estão proibidos de falar mal da Chris Peter quando eu participar de um podcast. Tá certo. Porque ela tem voz de criancinha ou não? Sim, ela tem voz de criancinha. Senhor Alex Matos. Olha, é a minha primeira vez comentando um comentário, tá? Então, vamos lá. Tu nunca participou da leitura de comentários, cara? Não, já participei, mas da outra fiquei só comentando o comentário que vocês faziam dos comentários, entendeu? Ah, tá certo. Você é tão especializado que é você comentarista dos comentários sobre os comentários, né? Tá. Aqui eu vou ler o do... Já comecei mal porque eu não sei falar o nome do infeliz. É Harrison, é isso? FC? Harrison. Harrison Ford. Coitado do pai e da mãe, tava mal inspirado, hein? Ele fala aqui que na cidade dele, Duque de Caxias, blá blá blá, não existe evento nerd de verdade, chorão. Ultimamente tem acontecido alguns votados pro blá, tá chorão, conta uma historinha. Bom, é o seguinte, eu me compadeço com a história do Harrison. A primeira vez que eu fui num evento de anime, manja, eu sou nerd. Sou um nerd fodão. Então eu fui num evento anime e lá eu descobri que eu sou um nerd de merda, cara. Porque os caras são muito mais nerd que eu. Os caras se vestem, ficam correndo pra um lado e pro outro, gritando um com o outro, entendeu? Eu vi lá, tinha até uma mina fazer umas piruletas no chão, uma coisa assim, que eu falei assim, nossa, meu nível de nerdice é tão merda perto desses caras. Eu fiquei tão mal, cara. Outra vez também, quando eu fui num evento de RPG, quando eu tinha um internacional de RPG, lá eu me sentia tão adulto, cara. E ao mesmo tempo tão infantil, porque você ia no banheiro, eu botava a mão no pinto assim e falava, pô, tô mexendo com o sábio de luz. E falava qual era do lado. O cara do lado também falava, pô, é mesmo, né? Então, não acredito! Então aquele lance assim, não cruze os raios, manja. Meu Deus, não, cara, não. Selo modeste na leitura de comentários. Eu me compadeço muito. Eu não chego a ser nesse nível, assim, mas eu, em termos de nerdice, assim, eu sou. Embora eu não jogue videogame, embora eu não goste de RPG, embora eu não goste de Star Wars, embora eu não, né, tem um monte de coisa que dizem todo nerd que se preza tem que fazer isso. Pô, eu sou o cara que gosta de cosplay, não gosto necessariamente de me fantasiar, mas gosto de ver cosplay, acho legal. Eu tenho uma veia bem... Você se veste de Robin, apontador prateado, você não gosta de se fantasiar? Sim. Me fantasiei de apontador prateado, que não era apontador prateado o nome, por causa de uma websérie que eu ia fazer. As camisetas do Robin é a camiseta nerd que eu ando sempre, mas com camiseta nerd eu realmente ando sempre, até um exagero, nesse ponto eu sou bem idiotão mesmo. Oh, mas tá, todo mundo tem uma parte de nerd, cara. Por exemplo, quem nunca fez um castelinho de areia pra destruir ele com o raio da morte da Surina? Morre agora, estrela da morte. Não. Mas aí é que tá, eu não tenho vergonha. Não, eu nunca fiz isso. Tem vergonha de ser nerd. Bom, o que o Aston falou aí, ele tá falando aí dos eventos do Rio, né? Cara, eu realmente sou meio isolado, assim, na vida, assim. Eu não costumo ir muito em eventos e tal. Agora, eventos de quadrinhos, quando tem, eu sempre procuro dentro das possibilidades ir, né? Agora, o que tem aqui, basicamente, é Rio Comic Con. Acho que a Comic Mania tá voltando agora também. Então, realmente, tem poucas coisas. Mas, cara, agora tá começando a ter um boom de eventos, né, cara? Então, e também não adianta achar que vai ter evento toda semana, né, cara? Então, vamos torcer para a melhoria dos eventos. Eventos aí, Harrison. Pelo menos você tem uma perspectiva, Harrison, que um dia vai ter um evento de quadrinhos na sua cidade. Na minha cidade só tem parada gay de vez em quando, sabe? Não tem um evento de quadrinhos aqui. Tem umas tentativas de fazer um encontro de RPG, um encontro de quadrinhos. E como eu tenho uma preguiça desgraçada de ir pra São Paulo, que fica a 70 km de distância da minha cidade, pra ver as convenções que tem por lá, então aqui não tem nada. Aí de vez em quando tem alguma coisa. Aqui não tem bosta nenhuma. Siga aí, Alex. Mais algum? Não. O Tambado aqui escreveu um monte de besteira, cara. Os comentários estão um lixo dessa vez, hein? Mas mesmo assim, a gente agradece a todo mundo que comentou. E valeu por continuarem, ouvindo. Tu não tinha selecionado um outro também, cara? Do cu aí, do Brasilisco? Ah, é verdade. Ô, Brasilisco, recado pra você, mano. Cu não tem acento, velho. Você falou logo, não, tem que falar do cu do Brasilisco. Você falou isso, mano. Mano, o cara coloca acento no cu, não tem acento no cu, caramba. A não ser que o cu se coloque no acento, né? Então, pela sua premissa, Rafael, só coloca acento na palavra cu quando a pessoa estiver sentado. Por exemplo, eu estou sentado com o meu cu na mão. Aí você coloca acento, é isso? É, porque o cu tem acento, né? Tanto que... Vamos sugerir isso pra academia de letra. Se você sentar com o cu na mão, só fica com a mão dormente, cara. O cu seria acento circunflexo se você falasse meu cu está piscando, por exemplo? Você acha que isso aí eu nunca vou saber. Bom, vamos lá então. Vou passar aqui rapidinho. O Suicinto, que eu citei do nome dele, né? Ser Suicinto ao invés de Sucinto. Reclamou aqui, né? De esfregar na cara de quem não foi na Gibicon, que o Liberatório estava autografando. É, Suicinto. Deu bobeira, tinha que ter ido então. Quanto ao meu nome, eu vim do... Então é tarde demais para mim, foi o que ele falou. Ele veio de um site aí, um site que não é... Não vou falar o nome do MDM aqui. Opa. O Heiver, a gente citou o negócio, né, de um ser versão do futuro do outro, e aí citando que o Modeste é o Z do futuro, ele falou, ah, como? E o Alex Matos? Então o Alex Matos é o Modeste já evoluído a um ser supremo. E o cara leu nosso blog há 2 anos e ainda não descobriu que meu nome só tem um T, porra. Porra, há 2 anos o Heiver leu o Areva, acho que desde o começo, cara. Deve ser o leitor mais antigo. Deve ter uns 8 anos já, não, 6. Não, acho que uns 5, 6, sei lá. Nem eu sei, cara, a gente tá prestes a fazer aniversário e eu não lembro de quantos. Mas eu acho que deve ser 6 anos. Eu paro tanto de escrever, né, isso aqui eu perco o hiato, né. Tu para tanto de escrever que tu acha que é um blog novo cada vez que tu volta. É, exatamente, exatamente. Revisar tudo que eu escrevi pra poder falar, puta, eu já falei sobre isso. Thiago Andrade reclamou, é nosso ouvinte do Fit, e ele reclamou, porra, por que não tá baixando? Tive que ligar o celular no PC pra conseguir baixar. Pô, é muita preguiça, hein, Thiago, mas eu entendo você. Tivemos um probleminha técnico, mas já está resolvido, o feed está funcionando a todo vapor. E por último, o Kural King, que tinha reclamado e eu falei que não tinha nada a ver, que ele falou, ah, não consigo acessar o Facebook do Areva, não sei o quê, e da outra vez ele falou, disse que não tinha nada a ver. Mas não, rapaz, ele estava certo, ele continuou reclamando, ouvimos a reclamação do nosso ouvinte e fui lá pesquisar, entender com ele por que que não estava, e realmente nós estávamos com um problema técnico no Facebook também. As pessoas de outros países, que não o Brasil, não estavam acessando o Facebook do Areva. Isso já está resolvido. Donde se conclui que o nosso amigo Coral King não é do Brasil. E ele é importado, então? Ele é importado. Conversei com ele, ele é de Cabo Verde, rapaz. Olha aí. É o que, África? Peraí, deixa eu lembrar. Calma aí, eu já lembro. É na África. Eu sabia que era na África, era óbvio. Claro que é. É um país insular africano, arquipélago de origem vulcânica, constituído por 10 ilhas. E outra coisa que eu lembrei, ó. Foi descoberto em 1460 por Diogo Gomes ao serviço da coroa portuguesa, que encontrou as ilhas desabitadas aparentemente indícios de anterior à presença humana. Aí vocês reclamam que a porra da gravação da leitura de comentário demora, né? E fica fazendo essa palhaçada aí. Bandeira é bem sem gracinha de Cabo Verde, né? Mas não tem aquela bandeira lá que até acho que é de um país africano mesmo, que é só é uma bandeira verde, é um quadrado verde. Fala de bandeira sem graça. Porra, aquela lá é a mais sem graça de todos, cara. Só a título de curiosidade, eu bati um papo lá pelo Facebook com o Coral King, até sacaneei ele lá com o vídeo do angolano lá, do bolinho. Cara, uma curiosidade interessante. Ele me falou que lá não tem banca de quadrinhos, não vende quadrinhos em lugar nenhum, cara. Eu acabei de ver aqui que a população do país é menor que a cidade onde o Zenon mora, cara. 499 mil habitantes. É o tamanho da minha cidade. Se lá não tem dinheiro pra ter água em saneamento, como é que vai ter dinheiro pra comprar quadrinhos? Não é que não tem dinheiro pra ter água. Tô lendo aqui na Wikipedia porque área total 4.033 km². Água, porcentagem de água, desprezível. Então não tem água no lugar. Ou então eles simplesmente desprezam, né? Tem água, mas eles... Ó, a expectativa de vida é maior do que do Brasil, filho. Chupa. A renda per capita dos caras, cara, ganha dinheiro, velho. 1.946 mil. Só o que eu queria falar é que ele tava me falando que lá não vende quadrinhos e ele só acompanha tudo por scan. Então você veja aí que o scan tem sua importância. Eu que costumo falar mal do scan, na verdade, porque o meu grande problema com o scan é que eu não tenho saco de ler na tela do computador. Você veja só como todo o pessoal de Cabo Verde que lê quadrinhos, comics e tudo mais, é através do scan, senão não chegaria lá. E aí, e eu vou aproveitar e fazer um jabá gratuito e de grátis. Blog que ele tem lá, o site, o blog www.osbatutinhas.com, que é sobre scans. Não pra galera que é safada e baixa coisa boa que tem na banca só de sacanagem pra não comprar. Mas pra galera que curte um scan, tem seu motivo para isso. Acessem lá osbatutinhas.com. Tem os Ajojimbo e várias outras coisas lá. Quadrinhos da Arte Comics e outras coisas. Pô, bacana, Cabo Verde, tô vendo as fotos, show de bola, tô até com vontade de ir pra lá. Então vá fazer uma visita lá ao Coral King, aproveita, come uma pamonha e um coral lá. Vou levar um gibizinho pra ele ver como é que é. Falou de qual cidade que ele é, do Cabo Verde? Falou que era da capital, acho. Qual que é a capital? Cara, o nome da capital é Praia. Ah, olha aí, o cara tá na praia. Onde você mora? Na praia. O cara mora na praia, que foda, cara. pra tirar onda, né? Pô, eu moro na praia. Mas é isso, um abraço para o Crow King. Mais uma vez, eu queria fazer aqui um apelo aos nossos ouvintes que ouçam os outros podcasts da iniciativa Excelsior sobre o Stan Lee e falando mal ou não do Stan Lee. E o Marcelo falou na nossa lista interna algumas coisas que a gente esqueceu, né, Marcelo? Na hora, cita aí pra gente, por favor. Antes que alguém venha aqui nos comentários desse podcast citar, eu já estou citando algumas coisas que vocês esqueceram de falar, como, por exemplo, a série animada do Surfista Prateado que aconteceu em 1998, que a Marvel fez naquela época, que estava sendo um monte de séries da Marvel, e ela fez uma série onde o Galactus ataca assim lá, e o Vigia aparece pra eles e diz, vocês vão todos morrer, acabou-se, a única salvação de vocês é tentar descobrir alguma forma de impedir Galactus. Aí o Surfista vai, aceita, se transforma no Surfista Prateado e começa a viajar pelo espaço. Não aparece Quarteto Fantástico, não aparece a Terra, aparece o Warlock, aparece até o Thanos, mas outros personagens da Marvel não aparecem. Legal, a Marvel voltada pro lado cósmico. Mas é que, se eu não me engano, já tinha uma série do Quarteto Fantástico, né? E se eles fizeram uma série sem ser um spin-off do Quarteto, eles optaram por manter realmente separado. O Surfista aparece nessa série do Quarteto, mas não dá a entender se é no mesmo universo ficcional de histórias, assim, né? O Surfista aparece, mas não tem essa ligação. Porque até a série animada, a punição do Surfista, que nos quadrinhos foi ficar na Terra preso, na série animada é diferente. A punição dele foi que o Galactus, depois que ele se revoltou, o Galactus botou o planeta dele em algum lugar do espaço cósmico tão distante que o Surfista nunca conseguiria encontrar. Mas isso acontece nos quadrinhos também, sabia? Eu não sabia. Depois que ele volta a ficar amiguinho do Galactus e tal, e ele quer voltar pro planeta dele, o Galactus fala assim, cara, deu merda, foi mal aí, mas fiquei puto que não comeu o planeta, eu empurrei pra longe e ele foi pro lado que eu nem sei mais pra onde. Acredite se quiser, mas é algo do tipo. Fiquei puto, dei um chute com raiva e aí não vi pra onde foi. Desculpa aí, mas eu não lembro onde eu guardei, velho. Exatamente, é por aí. Outra coisa que eu queria comentar, que foi esquecido, acho que aqui no Brasil saiu, não sei se foi uma minissérie ou era uma edição especial só, mas aqui no Brasil saiu uma edição especial que é Surfista Prateado, Dualidade Cósmica, é o nome da série. É uma história do Surfista Prateado encontrando Thanos e um arauto do Thanos encontrando o Galactus, um negócio assim. A história é meio mais ou menos, não é muito boa, mas é em preto e branco. Se eu não me engano, quem escreve... Cara, é Darkseid, cara. É o Darkseid, porra. Não é o Thanos, não? Tem certeza? Eu acho que é o Darkseid e o Galactus, se não me engano. Eu sei que a história é bem mais ou menos, se eu não me engano, acho que o Stan Lee tá envolvido, não sei se ele escreveu, se ele fez o argumento, não me lembro. Eu sei que eu tinha essa edição, mas acabei indo-se embora em alguma das minhas vendas. Outra história também que ficou, não foi falado, que aí sim foi um crossover entre os dois universos, da DC e da Marvel, de verdade. Não, eu confundi com essa do crossover, sei lá, eu tô falando tanta merda. Tá falando merda, fica calado, calou. O crossover que teve também de verdade aí, com os dois universos da DC e da Marvel, foi o Superman Arauto de Galactus, né? Que é uma série onde era um crossover entre o Superman e o Quarteto Fantástico, onde o Galactus era o responsável pela destruição do planeta Krypton. E acaba o Superman sendo Arauto dele, e ele vindo à Terra, o Quarteto Fantástico tendo que enfrentar eles. E a história foi feita em 99, foi criada pelo Dan Jurgens, e tem a capa pintada pelo Alex Ross até. E a última coisa que eu lembrei aqui, e vocês não comentaram sobre o Surfista Prateado, é que o RPM tem uma música chamada Surfista Prateado. Mas isso não precisava comentar, né, Marcelo? Você usou essa porra na edição, né? Eu aposto, né? E a gente não ouviu ainda a versão editada do podcast. Mas fala aí, tu usou essa porra na edição, né? Rapaz, eu não ia usar, mas agora acho que eu vou usar. Puta que merda. Bem pensado, bem bolado. Além dos podcasts para vocês ouvirem da iniciativa Excelsior, na semana que vem teremos vários posts aí com resenhas de HQs do Surfista Prateado, né? De segunda a quinta aí teremos posts sobre isso. Quem assista já é outro podcast. E espero que vocês, fãs do personagem, curtam, acompanhem. Até o próximo podcast. Olha lá! Bird is a winner, bird, bird, bird. Fala pro Modesto que a gente vai gravar figura de comentários. Peraí. Sacanagem. Então é isso aí, ó. Modéstia falou que só vai entrar pra gravar leitura de comentários, então a gente vai fingir que vai gravar leitura de comentários. E aí, pronto pra leitura de comentários? Vamos ler mesmo. Só um instante, eu tô negociando aqui o PC aqui. É sério, João Pedro, só uns minutos, faz favor. É só uns minutinhos, João Pedro. Tá foda. É só cinco minutinhos. O legal é o Modeste com 34 anos de idade negociando o computador com o irmão de 16, cara. É o lance de não morar sozinho. Ô, Modeste, mas teu irmão vai precisar usar mesmo daqui a pouquinho aí? Diz ele que tava conversando com uma galera aqui. Ah, tava jogando Ragnarok logo, porra. Tíbia? Nossa. É. Ninguém mais joga Tíbia. Eu jogar Tíbia, fica quieto aí. Malditos rabbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos! Não precisamos de você. Vá embora e nunca mais volte.